Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da Casa do Carvalho. Meu nome é Nicolas Cares e as pessoas costumam me chamar de Professor Pokémon. E aqui ao meu lado eu tenho comigo o meu amigo Daniel Prado. Olá, galera. Eu sou o Daniel Prado e recentemente eu sou um treinador de Alola. Ah, isso aí. Alola! Alola! A mãozinha aqui. Depois de, sei lá, quase 2 meses, né? Mais de 2 meses, né? Que saíram os meses. Jogos. Finalmente a gente tá conseguindo se reunir aqui para conseguir fazer a nossa, nosso review maroto. Assim como a gente já fez, né? Com alguns outros jogos, com o Omega Ruby Alpha Sapphire. E eu fiz também com o Mystery Dungeon, né? O último Mystery Dungeon que tinha saído. Viemos aqui para falar das nossas experiências com relação a essa região nova que saiu agora em 2016 em Pokémon Sol e Pokémon Lua. Uou! É isso mesmo. E a gente resolveu fazer uma review um pouco mais detalhada, digamos assim. Até porque nós tivemos mais tempo pra jogar, né? Pra gente fazer, refazer, brincar no Poképélago, fazer diversas coisas. Exatamente. Então a gente consegue também passar opiniões, né? Digamos assim, mais, como eu posso dizer, mais formuladas, né? A gente teve mais tempo pra experimentar. Exato, solidificada. Exatamente. Bonito. É tipo água, né? A gente é tipo. Eu sou tipo solo, tipo água, vocês entenderam. Exatamente. Porque aí a gente tendo um tempo mais também pra absorver, né? Todas as novidades e tal. A gente, né, optou por ter mais esse, caramba, essa liberdade, né, pra poder explorar a Lola. E aí agora a gente vai passar a nossa opinião com relação aos jogos. O que, que a gente gostou, o que, que a gente não gostou também, né, porque é lógico, nenhum jogo é perfeito, né. Por mais que esse seja quase perfeito, né. É, mas sempre tem o Too Much Water pra Too Much Water, tipo assim. Too Much Water, é verdade. Bendita higiene, né? Vai ficar pra sempre na memória. Mas enfim, vamos chamar a vinheta aí. E aí, logo em seguida, no próximo bloco, a gente já vai começar falando as nossas opiniões marotas de Pokémon Sun e Pokémon Moon. Não, velho, chega. Ah, quer saber? Vai pra casa do cara. Basicamente, dia 18 de novembro. Dia 18, isso. Dia 18 de novembro saíram os jogos. E aí a gente foi apresentado a nova geração de Pokémon, a sétima geração. É, isso aí. A gente já tinha tido uma pequena experiência com a demo, mas que aquilo lá praticamente. E nada era praticamente a mesma coisa, né? Porque o que a gente passou a presenciar no jogo era uma coisa muito mais. Um escopo muito maior. Mas eu posso dizer que a coisa que mais me chamou a atenção, e é uma coisa que eu até menciono no meu review escrito, que eu fiz lá pro nosso site do Portal 23. Se você quiser dar uma acessada lá, né? Pra se situar mais ou menos, dar uma lida. Lá eu falo sobre o que eu acredito ser o maior ponto alto dessa geração, que é a ambientação na ilha de Alola. Porque a gente até então era muito forçado a apelar pra imaginação, certo? Porque a gente tinha um top-down muito definido, os bonequinhos mais SD e tal. Aqui a gente tá vendo uma coisa, entre aspas, um pouquinho mais realista, mais pro padrão de Pokémon. E toda a ambientação, ela contribui pra isso. Ela contribui pra que você esteja imerso na experiência de jogo. E eu acho que, tipo, isso é uma das coisas mais fodas que poderia ter nessa geração. Porque agora, olhando, é o que eu acho que faltou em Hoenn, nesse remake, entendeu? Isso mesmo. E eles deram uma profundidade maior pra toda a mitologia, né? Que a Lola, ela é o Havaí, né? Sim, é a mesma forma. Coisa. Na nossa dimensão, a Lola é Havaí. Uhum. É, e eles deram essa profundidade pros personagens. É, cada coisa tinha uma história, tinha uma cultura, né? Que tudo é vindo do Havaí. E como eles fizeram, digamos, uma mudança drástica na jogabilidade do game, eles trouxeram uma nova jogabilidade em cima do Havaí. Então, tipo, todo o desafio das ilhas, todo esse negócio todo que a gente teve que fazer, tinha a ver realmente de onde a gente tava, ele tinha uma justificativa, ele tinha o porquê a gente tá jogando isso. Não tipo, ó, vamos jogar com ginásios. É, não foi simplesmente jogado lá. Eu, no nosso cast de expectativas, eu comentei o meu receio, o meu medo, né? Com relação ao desafio das ilhas, né? E eu garanto pra você que, tipo, foi uma das coisas mais... Foi uma das experiências mais interessantes que eu já tive na franquia. Porque ela, ao mesmo tempo que ela foge do padrão de ginásio, ela não foge tanto assim, mas ela é uma apimentada na relação. Ela abre o leque, na verdade. Ela abre possibilidades para muitas coisas. Que aí, por exemplo, o desafio da ilha. É, assim, a gente tá falando aqui aberto de spoilers, né? Tipo, você jogou. Se você tá ouvindo esse podcast, é porque você jogou. Se você não jogou e nesses 2 meses, talvez ou você não tenha um 3DS ou não tenha dinheiro para comprar. Mas. Enfim, eu só lamento. Mas a gente vai falar de spoilers aqui. Isso. É, por mais que, assim, eu gostei muito do Desafio das Ilhas, mas eu achei tem pontos negativos no Desafio das Ilhas também. Eles propõem a gente fazer sidequests, derrotar os totem Pokémon, pra gente ganhar os Crystals, que são a métrica da gente completar o jogo no lugar das insígnias, né? Lá no Pokémon de Save aparece lá todos os Crystals que a gente tá coletando. É o jeito que você também sabe como, mais ou menos, em que pé dos Trials que você tá. E só que, por outro lado, eu acho que, por mais que a intenção tenha sido excelente, talvez um pouco a execução, porque o primeiro trial lá do Ilima, você tem que lutar lá com os bichinhos, né? Com os Yangos. Yangos. Depois aparece um Ganchos ou um Raticate. É. Aí, não, mas até aí beleza. E aí, só que não varia muito, tá ligado? Tipo, sempre é ou você pegar um itemzinho, ou você tirar fotinha, ou você lutar com os bichinhos lá e tal. Ele não varia porque a jogabilidade não permite que você faça algo muito diferente disso. Sim. E eu acho que nesse ponto, por exemplo, me tirou um pouco da imersão que eles estavam tentando fazer com os trials, entendeu? Ficou um pouco robótico, tipo assim, eu tenho que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Nesse aspecto, talvez as gym matches fossem mais diretas. Ela tipo, eu vou lá, entrei no lugar, lutei com os caras, ganhei de todo mundo, ganhei insígnia, ponto. É uma coisa bem mais prática, né? Não é tão florida assim. Mas alguns trials se sobressaem. Por exemplo, o da própria Malo, que é aquele de pegar os itens pra ela cozinhar lá e tal. É bem interessante, eu acho ele bem bacana. Eu gosto daquele trial. Tem o trial da menininha lá da água também, que eu achei bacaninha. Mas os acabam não sendo tão bem explorados como poderiam, entendeu? Pra poder dar mais essa imersão maior, que eles estavam tentando passar com a Alola inteira, né? Porque outra coisa que eu acho muito interessante de como o mapa funciona, porque agora a gente não tem o grid, né? A gente não tem mais aquele grid. Isso, agora a primeira coisa assim que eu notei de tão diferente assim no jogo, sabe? Uhum, porque exato. Assim, a gente sabia que não ia ter ginásios e tal, mas assim, tipo, outra grande mudança que eu achei drástico foi isso, a gente não tinha mais aquele grid, aquele único caminho que você tem a seguir, né? Uhum. E você, tipo, não tem mais rotas, você, tipo, tem rotas, mas assim, o mapa não é mais ligado somente à rota, você tem rota 1, 2, tem muito mais áreas, né? É meio que misturado. Uhum. Que, eu achei isso muito rotas. Foda também. Eu achei isso muito foda também. Isso eles aproveitaram legal, assim, isso pra muito, fazer muito os trials. Eu achei que o espaço do mapa, assim, se você for colocar assim, ele não é tão gigante. O mapa é grande, lógico, é enorme, mas ele poderia até ser maior se a gente for colocar assim na prática. Mas o espaço que eles utilizaram foi muito bem aproveitado. Você pega a artwork dos mapas, é aquilo lá, tá ligado? Que você tá jogando. É basicamente aquilo lá. Não tem muito. Não tem muita. Diferença. Não tem muita diferença. Como você pega os primeiros mapas, os primeiros jogos, tipo de Hoenn, principalmente. A gente fala aqui, comparar com Hoenn, porque é uma ilha também, né? É uma ilha. É o mais fácil de comparar, né? Você pega o primeiro mapa de Hoenn e compara com o que tava no jogo. É tipo, o jogo é muito totalmente mais quadrado. Né? É, exatamente. No caso, a Alola aproveita muito mais o mapa e ele fica muito mais orgânico. Ele parece um mapa de verdade, entendeu? Parece um lugar verídico. E ele tem uma... Eu esqueci o nome. Ele tem uma variação de, tipo, de vegetação, de árvores, de grama. É, tipo, é muito... Tipo, eu acreditaria, tá ligado? Que aquilo ali existe. Pois é. Não, e assim, é justamente isso. Você, quando, de repente, você vai ver um review no YouTube e tal, você vê um personagem em tal lugar, você fala, poxa, mano, já sei que aquele lugar é a rota tal da ilha tal. Sim. Porque, tipo, cada ilha tem sua característica e cada lugar da ilha tem a sua característica. Diferente, tipo, dos mapas da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, que, tipo, às vezes eram muito lineares em questão de a mesma graminha, com a mesma árvore, só muda um pouco o layout do lugar. Exatamente. Nesse caso, a Lola... Ele, que nesse sentido, né, de ambientação pra imersão, ele funciona muito bem. O mapa, eu acho que, tipo, se eu tivesse que dar uma nota só pro mapa, seria 10 de 10, tá ligado? Porque o mapa é excelente. Tirando, eu diria, talvez, no máximo, as sessões de surf, que eu achei que foi, tipo, pouco. É. Eu achei pouco surf, tá ligado? Eu concordo, totalmente. To less water. To less water. To less water. Isso... E a pesca, né? Que a gente já tinha comentado em off, eu comentei também lá no review, que o que eles fizeram com a pesca, eu acho que é, tipo, inaceitável, tá ligado? Mano, regrediu muito. Eles regrediu, tipo, num nível alarmante, porque antigamente, na primeira geração, ela funcionava de um jeito, né? Você tinha o bagulhinho lá. Sim. E quando aparecia a exclamaçãozinha, você pescava, beleza. Pescava. E você fazia em qualquer lugar já. Isso na primeira geração, já tinha, tá ligado? Essa evolução já. O bagulho já começou desse jeito. Aí tem uma outra que, se eu não me engano, tem uma geração, eu não lembro qual geração que é, que muda o mecanismo, mas depois eles voltam, tá ligado? E aí agora, não sei o que deu nos caras. O patrão endoidou. Deu a louca nos caras lá. É, e aí colocaram naquelas pedrinhas lá, que não faz o menor sentido só ter Pokémon ali naquela pedrinha. Sim, e ficou bem feio assim, sabe? Não ficou legal. É, não ficou legal. Eles já diminuíram. Beleza, até achei legal a ideia de diminuir lá, de ter em vez de Old Rod, Good Rod, Super Rod, ter uma só. Beleza, eu acho legal até. Mas. É, não, isso eu também acho ok. Até porque às vezes três varas de pescar pra sair pescando os Pokémon cansa, né? Porque você tem que ficar. Trocando de vara e tal, é meio... Pode ser meio... Enfim, uma só tá ok, mas o problema é você restringir os pontos de pesca, né? Isso é bem escrotão. Isso é bem chato. E o que você falou também, eu acho que tem muito sentido, porque quando a gente pensa em Palola, nos trailers e tudo, você pensa que vai ter too much water. É, exatamente, você tá esperando isso. E o engraçado é que, assim, tipo, nos remakes de Omega Ruby e Alpha Safira, eles continuaram tendo os too much waters deles, né? De Hoenn, só que eles melhoraram pra caramba, porque, tipo, as fotos pareciam menores, assim, de certo ponto, e não tinha tanto tentáculo, não tinha tanto Pokémon que aparecia. Era mais fácil de você ir andando lá. Puxando pra esse lance da água, uma coisa que é interessante também a gente notar, que a pouca área de surf talvez seja relacionado ao mesmo motivo da existência do Poké-Ride, que, eu em particular, eu critico não a existência do Poké-Ride, mas o fato deles tirarem a bicicleta, porque eu não aceito isso também. Nossa, cara, eu também não aceito, cara. Porque não, assim, não faz muito sentido você tirar a bicicleta só porque existe o Poké-Ride, tá ligado? Tipo, o Poké-Ride ele é um plus. Você não precisa tirar a bicicleta. Eu também concordo. Não, regionalmente eu acho que talvez dá pra entender, porque a Lola é uma região mais rural, né? Então, tipo, pra você andar de bicicleta, às vezes em alguns lugares é um pouco mais difícil. É, então usar sim. Um Taurus é um pouco mais fácil. Mas, mano, é a bicicleta. É a bicicleta, pô. Porra. Sacanagem. Eu acho que isso foi preguiça de fazer uma ciclovia, tá ligado? Eu acho que eles terminaram o bagulho e falaram assim, puta, não fizemos ciclovia. E agora? E falando de uma forma assim, engraçada, eu acho que seria até interessante se tivesse ciclovia que ligasse uma ilha a outra, sabe? Pô, é verdade. Tipo, seria da hora, mano. Porque a gente só pode atravessar as ilhas também. É uma coisa que fiquei um pouco chateado, é isso, sabe? Pra gente atravessar as ilhas, a gente só tem duas opções. Ou é pegando um barquinho, que é muito chato. Sim. Ou usando o Charizard, também, que é muito chato. Sim. É, o Charizard é a opção menos pior, né, no caso. É menos pior. Mas você só pode ir de Charizard uma vez que você já visitou aquele lugar, que nem o Fly normal, né? Tem o Fly então normal. Você é obrigado a pegar pelo menos uma vez o barquinho pra ir pras ilhas. Eu, em particular, achei isso meio zoadinho também. Eu achei que fosse dar pra ir de ilha em ilha, tipo, por surf ou alguma coisa assim. Por surf. Mas tudo bem, até aí fiquei um pouquinho bolado, mas achei honesto. Até porque, que nem todo esse lance do Poké-Ride, ele é uma gambiarra, né? A gente chega à conclusão que o Poké-Ride foi a solução que eles encontraram canon pra incluir os HMs de um jeito que não fudesse todo o jogo, entendeu? Porque realmente, porque, é isso assim, mesmo. Pra... Como que você usaria, tá ligado? Um Pokémon menor pra Surf ou no geral, tipo, pra Fly e tal. Enfim, cara. Então até dá pra entender o que eles fizeram com o Fla, com os HMs, né? Eu achei que eu fosse sentir mais a ausência dos HMs. Eu não senti tanto. Mas por outro lado, eu até comento isso também no review lá que eu fiz escrito pro site, que é o fato de alguns dos Pokérides serem meio que irrelevantes. Porque, por exemplo... Com certeza. Você tem o como é que é o nome? O Tauros, ok. Você tá andando devagarzinho e você corre e quebra a pedra. Bicicleta, Exatamente. Bicicleta com o Rock Smash. Ok, honesto. Rock Smash. achei justo. Slotland é um Item Finder, né? Um Dawson Machine. Com a corrida automática. Excelente. Interessante. Curti. O Machamp é o Strange. Ok, também achei bacaninha. O Lapras é o... mais ou menos. Mas ok. Beleza, vamos deixar passar. até porque se a gente for questionar o Machamp, a gente tem que questionar o resto do Strength também, que nunca teve muita utilidade prática nos outros jogos, mas enfim. É que tipo, o Machamp se curando é muito... Nossa, cara, não dá. É muito boboca mesmo. É muito escroto mesmo. Ele tá podia ter colocado, sei lá, um Rhyhorn pra você andar e ele empurra, alguma coisa assim, cara. Exatamente, mas não dá. Ou você montado em cima do Machamp e ele com os quatro braços pra frente, né? Sei lá, alguma coisa assim. Sim, cara, alguma coisa, porque não dá. É muito escroto. Mas beleza, tem ok. E aí tem o Lapras, né? Surf, básico. Sharpedo é o surf veloz, ok. Que poderia... ficou bem legal. Ficou bem legal. Embora pudesse ser, sei lá, AV1 só pros dois, acho. Mas tudo bem. E ficou meio chatinho porque o Sharpedo ele não, você não consegue também usar pescar. Você não consegue usar a de pescar, exatamente. Ah. Mas até aí faz um certo sentido, você dá uma equilibrada lá nos dois. Agora, o Mudbray, a evolução do Mudbray. Não, Mudsdale. Qual que é a necessidade daquele bagulho lá? Não entendi. Tipo, você muito usou chato. Uma vez. E assim, qual que é a lógica dos HMs? Pré-Pokeride, você tem um limite de Pokémon, correto? Sim. Um limite de movimentos. Então, alguns, talvez você não tenha acesso direto, como por exemplo o Strength, como o Cut, como tal coisa, tal, tal, tal. Então, é um jeito de criar um obstáculo no jogo. Você tá andando numa rota e, puta, preciso de um Pokémon com esse bagulho aqui. Vou pegar um Pokémon pra eu poder passar por aqui. Passar por aqui, isso. Aí qual que é a necessidade, por exemplo, lá no final do jogo, lá no Vast Pony Canyon, de ter aquele segmento do Mudsdale, sendo que você tá sempre com o Mudsdale. Ele não é um obstáculo, tá ligado? É só uma firula, é só pra encher o saco que aquilo lá existe, tá ligado? Sim, só pra e assim, fingir, tipo, né? E os pokémons que aparecem quando você anda com o Mudsdale praticamente são os mesmos também. Não tem diferença nenhuma. Verdade, se tivesse uma diferença ainda assim. Bem, e outra, uma coisa que eu acho assim, é que tem pessoas que gostam, outras não gostam. Eu acho que podiam ter colocado um Pokéride pro Cut, pra ficar um pouco nostálgico. Poderia mesmo, eu não né? sei. Poderia, é verdade, poderia. É que assim, eu gosto pra caramba do Cut, não sei porquê. Eu também curto. É o primeiro HM que você geralmente pega, tudo. Eu senti falta do Cut, eu confesso. Senti falta, senti saudades do Cut. Do Cut. Mas até eu entendo, tipo, foi o jeito que eles encontraram lá pra resolver toda essa treta dos Pokémon e tal usando. Mas agora uma crítica secundária com esse lance do Pokéride. Stoutland é um Pokémon da Dex de Alola, check. Tauros é um Pokémon da Dex de Alola, check. Certo. Lapras é um Pokémon da Dex de Alola, check. Correto. O Sharpedo também, check. O Machamp também, check. E o Charizard? Cara, é uma boa pergunta. Por que não, sei lá, um Salamence? É da Dex de Alola. Ou um Tolkienon, né? Que é o bicho que voa lá da região. Porque pegou, tipo, a gente sabe o porquê, né? Que foi um Charizard. Mas não faz sentido, então, não, ele não existe na Dex de Alola, tá ligado? É meio estranho, ó. Fica meio estranho, porque, sei lá, todo mundo usa o Charizard pra poder voar, mas não tem ele na Dex de Alola. Não faz sentido. Tipo, ele não é capturável, não existe, ninguém pode usar. Ninguém tem, mas como é que tem, entendeu? Acho que é a coisa mais incoerente que tem do Poker Ride em si. Embora ele seja, de fato, excelente durante o jogo. Sim. Eu achei que... Pra imersão do jogo, ficou muito legal. Ajudou muito, lógico. Eu gostei muito de como foi utilizado. Principalmente as partes do Stoutland. Eu foi o que eu mais usei, tá ligado? O Stoutland, porque ele corre mais rapidinho e tal. Acho os itens quando você aperta o B lá e show. Embora, assim, eu não vi necessidade do carinha do seu jogador trocar de roupa, às vezes, porque é meio estranho, ele solta um poderzinho que do nada ele troca de roupa. É, meio que... Porque pra mim, seria como se fosse uma corporação cápsula do Dragon Ball, que ele joga e vem um Pokémon, sei lá, pra transporte. É, eu também imaginei algo do tipo, parece que é assim mesmo. É meio estranho. Uma coisa que eu acho que, um adendo, porque eu fiquei muito chateado com isso. Eles podiam ter colocado um Pokerite de Eevee, daí, eu também acho, eu acho que faltou isso. Faltou realmente isso aí mesmo. Putz, agora você falou isso, é verdade. Faltou um Pokerite de Eevee, chateado. Chateado. Agora que eu pensei num bagulho aqui, olha só, o vacilo que eles deram. Uhum. O Mudsdale poderia ser, na verdade, o Rock Climb. Nossa, cara, podia. Ele não, tipo, não é, né? Mas ele poderia ser um Rock Climb, que você utiliza... Pra pegar item, pra pegar algumas coisas assim mais específicas e tal. Que o Rock Climb era isso, né? Enfim. Mas cara, talvez veremos isso. Talvez ou não, veremos, talvez remakes. Veremos, quem sabe. Aí não sabemos. De pé. Bota tipo quem da Jequiti no ABT. É, pode crer. Assim, pá, pá. Piscando, né? Pá, DP. Mas somando, tipo, somando os lados positivos, porque os lados negativos existem, mas tudo tem lado negativo, né? Lógico, se a gente for ficar caçando. Mas olhando pro lado positivo disso, eu acho que o Pokeride ele ajuda muito na imersão. E somando ainda, não ao Pokeride em si, mas aí falando do mapa mesmo, a música do mapa, porque a música Nossa. De Alola, ela, assim, honestamente, eu acho que ela é menos bem trabalhada do que de XY, mas ela combina muito mais com a Alola do que XY combinava com Kalos, entendeu? Com as certeza. Músicas, no caso. Eu acho que com eles certeza. Fizeram um trabalho muito bem feito ali na essência de cada cidade, da ilha em si, da parte tribal, das músicas, aquela pegada mais havaiana mesmo, eu achei esse excelente. Eu achei engraçado, porque assim, concordo totalmente contigo. Eu vi isso poucas pessoas falando, mas é engraçado que até um indício de remakes de Demon de Pair. Eles retornaram com as músicas assim, diferentes pro dia e pra noite. Sim. E uma crítica que eu faço assim, eu gostava das músicas de noite de Demon de Pair, porque elas eram muito parecidas com as de dia, mas tinha aquele tom diferente. É. Eles mudaram, acho que algumas músicas em Alola muito radical. Então, nossa, tipo, mesmo. Sim. Sabe a música da cidade do Pony Island, lá, a última ilha? A quarta ilha que tem a cidadezinha todo. Sim. Eles mudaram muito radical. Eu fiquei, acho que, um tempão pensando, meu, mas é a mesma música do dia? Não, pra então, tentar sim. encontrar. Eu achei que todas as músicas, elas são muito diferentes. Tipo, de dia. Tirando, talvez, a primeira cidade lá de Haole, que é a mais basicona. Mais havaianinha e tal, assim, eu acho que de noite e dia elas são bem parecidas. Mas as outras eu achei completamente diferente. Mas, assim, é a mesma música, mas tocada de um jeito diferente, né? Tipo, instrumentos diferentes, num ritmo diferente, mas é a mesma música praticamente. E uma coisa que eu acho foda, assim, que eu em particular achei curioso, que eu em particular gostei de todas as músicas de noite, mais do que as da de dia. Tirando a de Haole, que eu gostei mais da de dia. Mas, por exemplo, como é que é o nome daquela cidade? Paniola Town. Nossa, puta que pariu, cara. Aquela música lá. Vai tá tocando aí, quem, né, durante o cast. Você vai tá ouvindo aí a música de Paniola Town. Tem a gaita e tem o assovio. Mano, o assovio é excelente. É o Velho Oeste, tá ligado? Aquela música de Velho Oeste. Ai, muito da hora, cara. Excelente, muito da hora. O assovio, muito legal. Assim, muito foda. É muito velho. E lembra, e assim, é que eu vou ficar falando de Sinnoh, porque eu me lembro de Sinnoh. Uhum. Me lembra muito aquela cidade de Nossa, Sinnoh. sim. Eu esqueci o nome, eu lembrei dela esses dias também. É a Celestic Sun, né? Não, Select tinha a música de Eterna. Sun, uma coisa de Solation, Sun. Solation, desculpa. Solation, eu tava viajando, Solation. Solation Town, pode crer. Ela lembra muito porque ela tem o ranchinho lá, né? Ela tem ranchinho. O rancho lá também. Eu lembrei disso também, quando eu cheguei em Paniola e vi o rancho. Eu falei assim, caraca, só mano, olha os indícios aí. Insolation, cara. Olha os aí, e tem mano. Uma coisa também que eu achei gostoso assim na cidade, é uma cidade que fica no sul da ilha de Akala. Uhum. É, aquela musiquinha também é muito gostosa, que é aquela ilha que tem vários Pokémon, tem um monte de venda. Ah, tô ligado. Muito legal. Que aparece um tico tico, que é muito legal. Tanto de dia quanto de noite, sabe? Tipo, uhum. Essas aí é boa. Tem músicas que são boas, né? Em Alola, tem outras que não são, como sim. Todas as regiões também. Exato. Tem músicas e músicas. Mas há uma coisa que eu gosto bastante são as músicas das rotas também. Elas são... boas. Elas puxam bem o que é Pokémon, tá ligado? Porque é aquele lance épico de jornada mesmo e tal. Eu acho que eles... Que a música de rota, ela funciona bem. As de cidade, cada uma tem a sua... bem característica, música, né? Tem sua música bem característica. Eu acho que... Eu tô louco ou as cidades elas não repetem música? Agora eu tô confuso. Não repetem. Eu tenho quase certeza disso. Eu acho que elas não repetem até, mesmo, não. Até porque são poucas cidades, né? É, é verdade. É a região com menos cidades de, isso. De Pokémon. Menos cidades e menos rotas também. Menos rotas. Tanto que eu vi um review, eu achei um pouquinho... É que ele fez assim, tipo, falando mais sobre quantas pessoas existem, quantas rotas. Então ele falou que a Alola era a região, a menor região de todas, né? Uhum. Então, de certo ponto, por questão de população e talvez de quantidade de rota, cidade, uhum. Beleza, ele fez esse negócio. Mas, pra mim, a Alola tá uma das maiores. É, sim. É porque, assim, se a gente fosse colocar, por exemplo, se a gente fosse transferir o que é Kanto pra o estilo gráfico de Alola, talvez Kanto ficasse maior, né? Nesse sentido, né? Mas, assim, talvez. É lógico que Kanto você joga mais rápido porque, né? Os pixels são menores, né? Aqui o ambiente ele é muito grande, mas se você for comparar com dados, né? Ele seria a menor região. Sim, com certeza. Uma coisa que eu acho da hora é que ninguém conta, pelo menos até onde eu vi, ninguém conta nesse cálculo todo o Poképélago, porque eu acho uma sacanagem, porque o cara tá lá. Tá lá. Tá lá trabalhando, pessoa. Forte, firme e forte. E uma coisa que eu gostaria, assim, que a gente já falou bastante da região, né? Sim. Depois a gente vai falar mais dos Pokémon também, sim, de uma forma geral. Mas eu queria aproveitar o Poképélago pra falar um pouco dos personagens. Porque opa. A coisa mais... Uma das coisas mais bizarras é o fato do cara do Poképélago lá ser o pai da Lily e do Gladion, né? Muito! Porque, tipo... E olha que engraçado, né? Porque o cara com... Sei lá, num montinho de terra com nada, basicamente uns feijãozinhos lá muito louco e muita boa vontade. Ele tá fazendo muito mais do que a Eder Foundation tá fazendo naquelas loucuras da Lusamine lá, né? Com certeza. Até porque uma coisa que eu acho, assim, legal, não só na ideia do Poképélago, mas assim, de tudo, é que quando a gente, até a geração passada, você colocava um Pokémon no box e você tava, não sabia onde ele tava enfiado. Pô, né? Pode crer, é verdade. Isso foi uma puta aproveitamento. Dos Pokémon, né, cara? Muito, cara, muito. Tipo, você sabia que ele tava em algum lugar, mas tipo, mano, o laboratório dos professores é um cubículo, não tem como tá lá. É, então, não tá lá. Isso é bagulho do anime, né? O anime é do que inventou anime. Esse bug de pro professor Carvalho lá. É, tipo, não tem pra saber onde o Pokémon tá. O box é uma coisa de virtual. Poképélago, tipo, é o box onde o box deveria ser, talvez. É, exatamente. É uma região que você coloca os Pokémon lá, né? O box é envia pra lá, né? Sim, com certeza. E é muito bacana o sistema. A gente tava falando disso, acho que hoje mesmo, né, em off. Sobre sim. O quão viciante é essa merda, né? Porque o Poképélago pra ficar pegando os feijãozinhos, pra mandar os bichinhos procurar tesouro. E é tipo um minigame muito bem feitinho, assim, pro... De vício, né? É tipo, jogo em smartphone que você vicia rápido, essas paradinhas assim, é bem isso, né? Sim. E engraçado assim, que eu vejo o Poképélago, no início do jogo, eu achava que eles fizeram uma evolução no Pokémon Ami, né? Com aquela história toda. Sim, só que aquilo não foi tão, pra mim, no meu ponto de vista, não foi tão usado assim, sabe? Eu tava pouco me fudendo se o Pokémon tava todo sujo, nem aí. Eu queria voltar, tava nem aí. Tipo, mal treinador, tô né? Tá cagando, né? Tá cagando andando. Mas tipo, o Poképélago, ele tem aqueles joguinhos que lembram um pouco do Pokémon, né? De pegar berry em árvore, sei lá o que. É meio parecido, não sei. É, não, é verdade. Porque o novo Ami, né? Que é o Refresh, ele não tem os minigames, né? E eu fiquei chateadinho com isso também, porque eu gostava dos minigames. Dos minigames, não. Eu gostava só de um, que era o de novelo de Elan. Eu gostava muito daquele minigame. Fiquei chateado que tiraram. Mas o Poképelago, ele tem esse fator de brincadeira, né, com os Pokémon. Ele não chega a ser um minigame que nem o do Pokémi, mas ele funciona bem, eu diria. E ele ajuda o treinador, né? Ele não é só um minigame lá que, sei lá, tá ajudando na o affection, né, do Pokémon. Com certeza. E fora também que, tipo, pras berries, acho que foi a melhor coisa que fizeram. Caraca, meu irmão, você não tá ligado. Putz, mano. É assim, pra quem não conhece dos ouvintes aí, eu tenho um lance de ter um Pokémon de cada espécie, né, no Pokébank. Então eu tenho que, por exemplo, por vontade própria, né, eu fiz isso e aí eu tenho que ter um de cada espécie. Então alguns que só evoluem por happiness, é um porre, né, de evoluir. E esse negócio do Poképélago foi sensacional, porque tem umas berries que servem, tipo, você reduz, sei lá, speed e aumenta a felicidade. E aí você pega um Pokémon no nível 1, tá ligado? Aquele Pokémon, ele não vai reduzir speed, porque ele não tem speed. E aí você faz o quê? Sei lá, você bota, enfia goela abaixo umas 40 daquela berry e ele vai, e tipo, pro talo de happiness, até assim, você vai dando berry até ele recusar. Quando ele parar de comer berry, é que você o pô, ele evoluiu, tá ligado? Isso é excelente. Excelente. É um pouco assim, psicopático, assim. Um pouco, eu confesso. Se você tivesse um filho, se eu tiver um filho, ele gosta de chocolate, você não vai enfiar um monte de chocolate pra ele ficar feliz até ele morrer. Ou vai. Ou vai, não sei, né? Mas é uma boa. Bom, é que aí, no caso, a felicidade dele, ele pode evoluir pra uma diabetes, né? Que aí você tá evoluindo e tal, né? Enfim. As berries em Alola são um pouco difíceis de você pegar, assim. Porque tem aquelas árvores que tem 500 milhões de berries, né? Que eu não, que vejo, é não vejo muito. Eu não vejo muito sentido naquelas árvores. Tipo, uma árvore só dá, tipo, sei lá, 5 tipos diferentes de berry. Caraca, o mundo Pokémon tá de parabéns. Tá, mas, bem louco. Mas é o único jeito de você pegar berry na natureza, né? Sim. E o Poképélago ajuda nisso, né? Porque você não fica dependendo só dessas arvorezinhas. Você consegue cultivar. Pegar jeito antigo. E de um jeito melhor do que foi nas outras gerações. Porque eu detestava ficar plantando berry lá nas rotas e ficar voltando pra pegar. Eu detestava isso. Eu nunca fiz isso. Sim, eu também nunca fiz isso. É porque, tipo, você tinha que ir lá na rota pra pegar. Pra ligar. Exatamente. Qual era a rota. Era bem chatinho. Pelo menos lá é um lugar único. E lá tem, tipo, você não precisa... Porque, se eu não me engano, em... Heart Gold Soul Silver, você também podia plantar berries. É isso que eu ia falar. O que mais se aproxima disso é o de Heart Gold Soul Silver, que você tem o berry pot lá pra plantar berry. Mas ainda assim é pouco, né? Você tá plantando umas berries por vez lá. Você consegue aqui 18 berries, né? Ficar plantando 18 berries de uma vez. Isso é muito bom. 3 blocos de 6 berries que você cultiva lá. E aí é berry dá com pau, né? É berry com pau. Aliás, eu só queria fazer um adendo. Eu acho que a Grammy Freak tem alguma coisa com o número 6, né? Porque são 6 Pokémon no party, 6 berries, dá 18, sei lá. Eu achei muito engraçado. É que Pokémon é coisa do demônio, né? É 666. Inclusive, então, como são 18 berries, são 666. Mas enfim. Sim. Exatamente. Alola é o lugar que tem mais lugares pra pegar Pokémon Fantasma também, né? É verdade, tem porque pra caramba. Porque tem um cemitério em Mani Mani, que é a primeira ilha, um outro em Akala, e o Laula tem aquele lugar, aquela loja lá, Fantasma. Tem o Thrift Pokémart lá, que é abandonado, né? Isso. Aliás, a música desse Thrift Pokémart também é sensacional. Mano, é muito louca, dá até medo. Não o do... O que tá abandonado também, mas eu tava falando do que funciona lá na Akala Island, né, que fica o Chipotle. Isso. É bem louca a música, eu acho muito da hora. Nossa, muito louco. Mas essa fantasma também me deu um medo, sei lá. Nossa, muito eu mal. Preciso falar num bagulho agora, que você falou da música, eu lembrei de Pole Town. E a música de Pole Town é tenebrosa, né, que é tipo, é a cidade que a Team Skull dominou, né. Nossa, cara. E eu queria fazer um. Aproveitar que falamos de música, passamos por Voltown e passamos pra Team Skull, pra fazer um adendo sobre a Team Skull. Porque além dela ser hilária. Muito. Já, no primeiro encontro que a gente tem com a Team Skull é com. Quando a gente tá conversando com o Ilima. Logo depois a gente conhecer ele, a gente vai lá naquele dock. No pier, né? No pier, exato. E ele tá lá trocando uma ideia e chega a galerinha e eles são completamente ignorados. Eles estão lá falando, e os malucos voltam a conversar. Mano, a Steam School é hilária, ela tem muita identidade, tá ligado? É muito boa, é Sim. muito boa. E por mais que ela seja assim, ela não é a equipe vilã oficial, né? Estou fazendo aspas com os dedinhos, né? Tipo, a equipe vilã oficial. Porque tem a Aether Foundation, né? Mas a Team Skull, ela tá Sim. em paralelo. Não tão ameaçadora assim, aparentemente. Mas aí chega um momento do jogo que você vê que, porra, eles dominaram uma cidade. Então, cara, eles são muito bons. Eles são muito assim, foda. É engraçado também, porque, tipo, depois que você acaba o jogo, tudo, né? Eu imaginei que eu podia ir lá pra Portal e estaria, tipo, uma cidade melhor e tal. E não tá, tá tudo cagado. Coisa. Né? Sim, tá tudo cagado. E eles estão lá dentro. Não, eles então não, minto. Não estão mais lá dentro. Uhum. Mas é horrível. Eu acho que tem isso. uns lá, mas não tá a mesma quantidade. Mas acho que tem uns lá ainda, assim. E é Fora muito legal o, porque o. Centro Pokémon. É, nossa, o centro Pokémon de Portal, né? Que é a mina cobra, né? Cobra. Ela cobra pra... Me senti no Brasil. Pra... É, exatamente. É muito bom, cara. Tipo... Muito bom. É uma... Assim, pensa. Qual outra team, né, equipe inimiga que chegou a fazer algo desse naipe? Porque todas elas, tipo, tem só um quartel-general. Um prédio. Sim. O máximo, então, o máximo que foi a Rocket, né, que dominou lá aquelas, a torre lá de Saffron, né? É, então, dominou a Sylphicol lá, né? Sylphicol, mas não isso. chegou a dominar Saffron, né? Inteira. Chegou a ser uma cidade, né? A Team Skull tá de parabéns, porque ela conseguiu fazer muito mais, sim, e sendo um bando de bosta, né? Porque eles são um bando de bosta. Não, e fora também que o minigame lá, pra você entrar em Portal, é muito legal. Você entra é escondido, como um espião, você vai dominando também a cidade. Sim, é sim, bem sim. interessante. Exatamente, você vai infiltrando, né? Muito bom. E aí, tipo, é mais interessante do que um quartel-general, né? Que é um prédio lá numa cidade. Sim. Que você tem que ir lá e derrotar o cara. No caso, eu gosto muito do Guzma. Eu achava o design dele meio estranho, mas depois eu comecei a pensar assim, pô, mano, que personagem da hora, mano. Muito legal, cara. Eu gosto bastante. E eu senti também que essa geração, tipo, por mais que tenha a equipe Skull e tenha lá o pessoal da Aether Foundation, em geral, a equipe Skull são os parceiros, são aquelas pessoas que picham, sei lá o quê. São Exato. Ruins, mas também não querem dominar o mundo. E a Aether Foundation, por mais que o motivo obscuro seja aquele negócio lá da Luzamine e tal, ela era também um negócio bom. Tanto que ela sim, continuou sim. funcionando depois dos corridos. Uhum, exatamente. Então, tipo, a Aether Foundation tá ligada com aquele objetivo do Mon, que tá lá no Poképélago, né? Ajudando os Pokémon e tal. Eu acho muito legal esse lance, realmente. Mas aí a gente, por exemplo, entra nesse lance da Luzamine. E é até curioso pensar que a Team Skull, ela não tá. Ela não tem o objetivo de dominar o mundo. Ela só tem lá a cidade dela, ela tá tocando terror e ela tá feliz. Eles estão felizes do jeito que eles estão, tá ligado? E a Luzamine, ela também não tem um objetivo megalomaníaco. Ela só quer as outras bichas, tá ligado? Ela só quer só isso. viver com os bichos lá. Ela não quer, tipo, sei lá, que o mundo seja destruído, sei lá, ou que as outras bichas dominem esse mundo, ou que algo. Ela só quer viver com os bichos. Na loucura dela, tá ligado? Que ela acha bonito, sei lá o quê, né? Na verdade, se a gente for colocar na prática, provavelmente essa loucura toda dela já é influência daquela Nihilego, né? Que é aquela outra beast que tem o que parece o chapéu da Lily lá, né? Ela já tá meio que doida, já vê a barriga por causa disso. É por isso que eu acho que a Game... Deixa eu fazer um adendo também, porque a Game Freak é muito foda. Porque ela confundiu a gente de uma forma que é... Nossa, essa Nihilego, eu lembro que antes de sair Sun e Moon, todo mundo falava que era Lily, sei lá o quê, né? E tipo, a gente não percebeu que eles fizeram, acho que isso de propósito, pra surgir teorias mesmo. Sim, que na verdade é o contrário, né? É o contrário. Lily, que é a Nihilego. Era a Nihilego. Exatamente. Tipo, é um cosplay, né? É um cosplay de Nihilego. É um cosplay de Nihilego. Talvez a Luzamine tenha vestido a Lily como Nihilego pra ficar parecido, talvez. Exatamente. Não sei. Provavelmente é isso mesmo. Elas não dizem, também, né? Mas a probabilidade é essa. Tá meio que na cara, né? E também isso. E também, assim, o quanto o personagem da Luzamine foi forte, assim. Foi bem impactante. Uhum. Porque esse foi o primeiro vilão mesmo que deu vontade da gente bater, de falar bem feito, sua trouxa. É, deu vontade de mandar tomar no cu, né, mano? Porque eu, por exemplo... O Giovanni, ele é cuzão. Ele é cuzão, mas ele é tipo empresário mafioso lá, beleza. Então. E ele tem um filho. E ele tem um filho, beleza. É, ele tem. É, bom, o Zumin também tem, né? Mas ele abandonou o filho, né? Tecnicamente. Enfim. Ele mandou. Ah, mas ele não disse, né? Que não gostava, se qualquer. Sim, sim. Ele não foi tão porra louca assim com o filho, né? Mas enfim, o Max e o Art, eles tinham boas intenções, mas eles eram meio burros, né? Eles só eram meio lesados, assim. Eles eram meio estranhos. É. O Cyrus era mais pau no cu mesmo. Ele falou assim, eu sou bom, eu vou resetar essa merda e é isso aí. Então esse cara, beleza. Ele era, acho que de todos eles seria o mais vilãozinho, assim, se a gente for colocar, né? Pois é, o Cyrus, vilão, ele é... megalomaníaco, né? O Getsis, ele é mais parecido com o Lozomini, se a gente for colocar, né? Que tem o lance de manipular o filho e tal, que na verdade ele tá manipulando o N, que não é filho oficial dele, né? Não é filho legítimo, mas é adotado. Mas ele tá manipulando o moleque lá. É como se fosse o filho dele. É, e o Getsis, ele mas tinha uma vibe meio louca nele, mas não sei, não era tão... Eu sentia que não era tão era ligado ao N, mas tipo, não era tão ligado no sentido de família, assim, sabe? É, exatamente. E o, por fim, o... Qual é o nome? O Lysandre. Ele é meio Cyrus, né? Meio Cyrus. Ele é meio Cyrus, só que ele não quer destruir o universo, ele só quer destruir o mundo. Ele não quer resetar o universo, isso. Ele só quer, sei lá, tipo, dar um controle. É, ele quer só zerar o mundo de novo. Ele é só o mundo, vai. Pelo menos. É, ele é estiloso. Hashtag Lysandre estiloso. Exatamente. Hashtag Fashion Week. Enfim. Já a Lusamini, e aí entra também aquilo que a gente já tinha conversado, e eu coloquei lá no nosso review no site também, que a história, né, ao redor de Alola e ao redor da Lusamini, do personagem principal, é uma história de família, né? É, todo o arco da Lily, que é a real protagonista do jogo, é, tentando se superar, né, superar o trauma dela com a mãe, pra poder salvar a própria mãe, né? No final das contas, que é o que acontece no final do jogo, né? Que é o final. Isso que é interessante, né? Você falou, acho que um ponto bem chave. A Lily é a protagonista. A Lily, o Gladion. O Gladion não é tão protagonista, mas ele também tem as suas motivações que são parecidas com a da Lily, só que ele age de uma forma totalmente diferente. Exatamente. E tudo tem a ver realmente com esse negócio de família mesmo, de superar a mãe, de trazer o que eles veem, né? O ponto de vista deles pra mãe. É um que pouco... tá ficando louca. Sim, ela tá piradona. É tipo novela mexicana, né? Que é família e tal, sabe assim. Aí a gente tem uma irmã gêmea brava. Exato. Maria bem, Joana. Eu sou sua mãe. Enfim. E aí mas até aí. E tipo, não é só ali. Porque tem o próprio Hal também. Porque o Hal, ele tem uma construção de personagem também com relação ao Hala, né? Que é o vô dele, que é o Kahuna da primeira ilha. Porque, assim, dá até pra traçar também um paralelo com o Green, ou o Blue, né, enfim. Porque o Blue e o Green, né, que são o mesmo personagem, eles têm o lance de ser neto do Professor Carvalho. Então eles têm a arrogância por ser o neto do Professor Carvalho. O Hal não. O Hal, ele vai pro outro extremo. Ele vai, tipo, eu não tô nem aí se eu perco, mas é porque eu não me importo em ser neto do cara aqui, tá ligado? Tipo, eu tô mais me importando em me divertir. Só que aí chega um dado momento da história que a realidade bate, né? Ele fala assim, não dá pra eu... Se eu quiser continuar, não dá pra seguir esse raciocínio. Eu preciso, né? Eu preciso alguma coisa. Exatamente. Eu preciso encarar de outro jeito aqui as batalhas pra poder ajudar as outras pessoas também, né? Porque não é só... Não sou só eu, né? Sim, é que ele percebe. Que ele percebe. E é nesse arco que a Lily muda de roupa também. Nossa, que é a quebra do visual da Nihilego, né? Que é a quebra do vínculo com a loucura da mãe, né? Ela, tipo, ela renasceu como outra personagem pra poder salvar a própria mãe, né? Então, e aí o próprio Hal fala assim: o que tá acontecendo aqui, mano? É umas tretas de família, né? Tá rolando umas tretas de família aqui, a gente tá caindo no meio. E é exatamente isso que acontece, né? E é justamente isso. E cara, é muito legal isso, né? Também, tipo, essa mudança da Lily. Uhum. Sim, eu acho bem bacana. É tipo aquela coisa também de superação, né? Tipo, você falou do Hal e ela, tipo, eu acho que tem uma chipagem, sei lá. Eu acho que o Hal sente alguma coisa pela Lily. Ele sente alguma coisa pelo protagonista. Sim, não, isso é fato. Porque o diálogo do Hal no final do jogo deixa meio implícito que ele estava criando um interesse na menina. O diálogo da menina naquela ilha lá do altar, lá do altar não. aí dos Exeggutors lá pra poder pegar a flauta. Sim, sim. Que ela fala umas paradas meio, né? E que é engraçado, porque nesse mesmo momento que ela fez esse diálogo estranho, eu fico imaginando, e se meu protagonista fosse uma menina? Então, eu vi uma galera postando os prints comparativos das frases. E no caso, quando o protagonista é garoto, ela deixa a entender que ela tem um certo interesse. Quando é garota, não. Fica na amizade, entendeu? Ah, entendi. Sacanagem. Ah, então menos podia mal. Podia ter sido... Uma coisa meio lésbica, né? Uma coisa meio LGBT. eu acharia da hora até, se a gente for colocar assim. Não acharia problema, não. Mas os caras optaram por... Japonês, né? Japonês é... Faz parte, né? Faz parte. Mas ficou interessante, de qualquer forma. Sim, mas ficou legal. Essa brincadeira. Se bem que eles podiam fazer uma coisa diferente, só uma dica, assim. Em vez de ser a Lily, se fosse menina, podia ser o Gladion, podia ser a Lily, e a Lily podia ser o Gladion. Pô, é verdade, né? Podia ter feito uma inversão, assim, é verdade. Isso teria ficado legal mesmo. Imagina a Lily com a roupa da Teen Skull, tá ligado? Nossa, fica engraçado. Fazendo aqueles bagulho com a mão, tá ligado? Que o Gladion faz, assim. Não, pior seria o Gladion vestido de Lily. Vestidinho de Hilego, né? Ia ser uma boininha, né? Ia ser uma boina. Ia ser um chapéu. Ia ser engraçado. Ia ser bizarro. Então tem todo esse lance de família. E a outra coisa também, que é o que é a Teen Skull se não uma gangue? E o que é uma gangue se não uma irmandade, né? Olha a família novamente aí, né? O tema. É tudo o Havaí, né, cara? Lilo State já tá aí ensinando a gente, já tem uma cota, né? Que Ohana. A Ohana. E, putz, é verdade, a gente tava falando de Panola Town, né, cidade do ranchinho lá e tal. Sim. No japonês, ela chama Ohana Town. Oh my gosh. E é onde nascem os ovos. Os ovos. É cara, tudo, mano, tá tudo, é tudo família, é nóis. Cara, que lindo, que emocionante. Emocionante. Não, é lindo, nossa. E por falar também em família, depois desse momento lindo que você acabou de falar, por mais que a Luzamine, no meu ponto de vista, foi uma das vilãs mais odiadas, assim, por ela mexer justamente com esse negócio de família, quando ela tava possuída lá pelo Nihilego, sei lá o quê, ela falou umas coisas, assim, digamos, fortes, assim, pra Lily, pro Gladwell, sei lá o quê. Sim. No finalzinho, a Lily chega nela, antes dela desmaiar e tal. Sim. E, tipo, parece que realmente ela não é tão ruim assim, tipo, ela foi uma boa mãe pros dois, ela teve, tiveram uma infância boa até tal ponto. Uhum. Até que aconteceu aqueles negócios tudo, e ela ficou loucona, e do nada ela meio que esqueceu dos dois. Sim. Então, tipo, não dá pra ter totalmente uma raiva. Uma raiva tão grande assim da Luzamine. Sim. Isso que eu acho bem legal e bem complexo também de dizer pra um jogo. Eu assim, quando eu tava jogando, eu vou rejogar, né? Eu estou rejogando ainda, então talvez eu tenha uma outra percepção depois. Mas conforme eu tava jogando a primeira vez, eu. A princípio eu tava pensando assim, mano, o que essa mulher tá querendo, né? O que essa louca aí? E aí, tipo, ela estava ficando nas loucuras dela e eu sentia que isso não me atingia diretamente, sabe? Justamente por ser esse lance da família e tal. Então, eu não me senti com raiva completamente da Luzamine e eu também não fiquei do lado dela, obviamente. Porque ela está meio biruta, né? Ela está faltando um parafuso ali ou outro. Então, a gente acaba fazendo as coisas mais pra ajudar a Lily do que realmente porque isso nos afeta. E eu acho isso uma coisa muito interessante de colocar assim, porque, tipo, não é nossa responsabilidade, tá ligado? Tecnicamente. A gente tá lá pra ajudar, mas a responsabilidade não é nossa. E tanto que quem dá o tapa final na cara da Luzamine é a própria Lily, né? Falando aqueles negócios lá dela e tal. Falando tudo. Sim. É bostejando, né? Tudo no ventilador, né? Jogando a merda no ventilador pra jogar real. E aí é o momento que a Luzamine ela sai de dentro da Nihilego lá e tal, né? Mas ela está com a toxina e aí ela dá um lampejo de lucidez, né? Que aí ela fala da Lily, fala que ela tá bonita e tal. E, ironicamente, depois que ela trocou de roupa, né? Tem, né? Mas enfim. E aí é o lance dela partir pra canto e tal. Eu acho isso muito interessante, tá ligado? Por mais que não tenha me afetado como jogador diretamente, porque a treta era dos outros, Eu achei muito, muito interessante, tá ligado? Porque foge do resto do padrão. Foge, tipo, isso foge. Está tecnicamente me atingindo diretamente porque eu preciso salvar o mundo, tá ligado? Dessa vez eu não preciso salvar o mundo, eu preciso ajudar uma amiga, tá ligado? Eu acho isso muito foda. E isso é muito da hora, porque tipo, o Pokémon meio que traz, né, esse negócio de amizade, de troca, desde a primeira geração. E tipo, eu acho que eles conseguiram levar isso mais a fundo nessa geração. Exatamente. Até porque, como você falou mesmo, mesmo nas outras gerações, os vilões, eles afetavam mais você contra os vilões. Tipo, eu vou lutar contra os vilões porque isso tá me afetando, tal, tal, tal. Mesmo no plot do N lá, no Pokémon Black White 2. No Black White 2 fica, Black White 1 principalmente, fica muito evidente, porque você é um polo e o N é o outro, né? Você é tipo o outro escolhido, né? Mas, tipo, nessa geração, realmente, o que você falou, não tem esse negócio de só sou eu o protagonista, eu sou o diferentão. Eu sou um treinador comum que, por um acaso, venceu lá o Elite Four, por um acaso, mas também ajudei uma amiga. Exatamente. Isso é muito foda. Eu acho isso muito tocante. Muito é o único bom. Que eu tinha te falado também com... Aliás, vamos voltar um pouco antes do que eu ia falar um ponto, vamos voltar um pouco antes para... Volte para a porra da mochila, né, Bi? Eu só gostaria de fazer um adendo, porque a Lily é uma burra, porque o bicho tem teleporte e ela quer guardar ele na mochila. É isso que é tipo você querer guardar um Abra, tá ligado, no armário. Ele não vai ficar no armário, cara. Ele vai sair do armário. Exatamente. Não, tem umas coisas que não faz sentido, tá ligado? E é. Mas esse. O Neb também, né? O Solgaleo e tal. E a Lunala, né? É que a gente jogou o Sun, né? Então, pra gente é o Solgaleo. No caso, o arco de evolução do Solgaleo, né? Ele tem todo esse lance também de família. Porque a Lily, pra ele, é a família dele, né? Pois é. É com quem ele tá lá. Eu tinha comentado contigo sobre o desfecho dessa parte do lendário, né? Quando a gente captura o lendário. Que toda aquela as frases que a Lily fala pro lendário já evoluído são... Eu me senti ofendido, tá ligado? Porque eu senti que o jogo tava tentando me emocionar por algo que não era diretamente eu que estava sentindo, tá ligado? Porque era um sentimento dela pra com o Neb, né? No caso. E não era... Eu, tipo, eu tava ali, tá ligado? Tipo, só estava lá. Eu só estava lá e, pô, deixa eu capturar então, né? Aliás, eu fiquei até com dó, porque eu não queria capturar o bicho, né? Mas, enfim. Isso. Ah, eu não sei. Eu acho que no final teve uma coisa que me emocionou, que foi a foto de encerramento. Sabe? Sim, não, mas a foto, ela não, tipo, ela não é só, aí já não é só ela, tá ligado? Porque é o laço dos três, né? É o laço da amizade dos três que se construiu. E aí você tá sendo afetado junto, porque é a sua jornada também, entendeu? Então, tem isso, aí é verdade. Não é só dela. Mas, por exemplo, você falou da foto, eu lembrei agora das fotos do encerramento, de uma forma geral, todas as fotos do encerramento e as ilustras, né? Uhum. Muito foda, né? O jeito que eles fizeram encerramento desse jogo. Tipo, não é uma coisa muito... Muito bom. Diferente, assim, tipo... Não estou querendo pagar de artista. Fazer algo muito psicodélico e tal. Ele só tem umas fotos lá muito, muito bacaninhas do que tá acontecendo lá, o que aconteceu, o que vai acontecer, o que tava acontecendo antes. E finaliza com a fotinho dos três, né? Que tirou lá no começo do jogo. Que, aliás, me deixa parcialmente bolado uma coisa só. Nessa foto final. Porque é a foto, obviamente, antes de você entrar na parte da customização. Foi inteligente isso, diga-se de passagem, mas perde a identidade, né? Do personagem. Perde bastante. Por isso que quando eu zerar de novo agora, eu optei por não fazer customização do personagem. Vou deixar ele igual como pra sempre, tá ligado? Nossa, que interessante, que diferença. Pra tentar ver, né, o que dá no como final. Fica. Mas eu acho que essa customização, é legal eles colocarem uma imersão pra você customizar durante o jogo. Mas eu acho que assim, seria mais legal se fosse logo no início, sabe? Eu também acho. Talvez. Continua até tendo essas lojinhas assim, pra você, caso você queira mudar, mas... Eu acho que principalmente pra cabelo, tá ligado? Porque o cabelo pra muda cabelo. Muita coisa. Tipo, isso muda. Talvez devesse ser logo do começo. Que aliás é uma coisa também horrível, que é a customização em Alola, né? Porque pelo menos pra garotos. Pra garoto eu sei que sempre tem mais opções, né? Mas pra garoto, puta que pariu, né? Não tem quase nada. De cabelo. De cabelo e de roupa. Se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas o meu na minha... customização, eu coloquei um pouquinho mais moreno, né? E a foto final também, se eu não me engano, é ele mais branquinho, no tom normal dele. Ah, é? Pô, é, aí é vacilo, tem, hein? Aí é vacilo. Não tem, se eu não me engano. É, tenho quase certeza disso, é que eu não lembro direito, mas não tem. Eu tomei um susto também. Isso. Ah, entendi, entendi. Pô, aí é um pouco vacilo mesmo. Um pouco de, falta de pensar aí. Fui eu antes de pegar um bronze, antes de eu... Uhum, sim, sim. Mas assim, apesar, sim, tem esses erros, tem esses errinhos, tem algumas coisinhas que tiram da imersão que a gente tá levantando aqui, que é um dos pontos altos de Alola. Acho que a gente concorda com isso, né? Sim, com certeza. Mas se a gente considerar que esse é o primeiro jogo da geração, e nossa, que tipo, se você, a gente for comparar com XY, é um puta salto. É um puta salto. Porque eu vi uma galera falando que não tem muita diferença. E mano, tem muita diferença sim. Se você tá achando drástico que não tem, é porque você, sei lá, não sei o que se passa na sua cabeça. É o nível ego que tinha afetado com a toxina, é, com certeza. É, cara, não sei, tem alguma coisa errada na sua cabeça aí, porque... porque é muito diferente. Tipo, você tá jogando uma cutscene, primeiro, né? Uhum. E segundo, que a ambientação é completamente... É outro nível, tá ligado? É, uma, é outro uma nível. Coisa de outro. Ó, eu confesso que assim, antes de eu jogar e antes de eu voltar, porque eu voltei um pouquinho... pra jogar XY e tal, uhum, eu não achei tanto porque você tem uma ideia do que na sua cabeça, né? Sim, quando sim, você realmente vê, coloca os dois no, um do lado, sim, do outro e fala, nossa, realmente, cara, olha a evolução que teve. Nossa, eu não tava vendo nem eles colocando, tipo, pra mim XY já tava em tamanho real, sabe? Sim, os personagens todos. E realmente tem muita mudança. É, não, eu peguei quando a gente... Depois que eu já tava jogando Samon, sei lá, umas semanas mais ou menos, eu voltei pro X, porque acho que saiu um evento lá de download e tal. E aí eu fui baixar no X... Baixar no X, né? Trava a língua. Fui baixar lá no meu Pokémon X e, tipo, falei assim, mano, eu não acredito que eu joguei isso aqui na outra geração, tá ligado? Muito que parece muito, tipo, vou falar de uma maneira bem chula, mas é como se parecesse jogo de criança, tá ligado? Porque, mano, é muito diferente, tipo, o chibizinho, que não é 100% chibizinho, né? Não é tipo o spritezinho de, sei lá, até a quarta geração, quarta, quinta geração. Mas também não é o grandão, né? E o grandão, ele dá muito mais fidelidade, né? Pro tipo de arte. Eu achei muito sensacional como acabou ficando a Lola. É, você joga assim a sexta geração e você fala, meu, que robótico, né? Sim, exatamente. Até porque, tipo, você... Não pode mais usar também o botãozinho do 3DS que só vai pra frente e pra trás lá. Você tem que usar só o touch, a bolinha, né? É verdade. O analógico. Em Alola não dá pra usar o D-pad, né? O D-pad ficou pra atalho, né? Do Pokémon. Atalho. Isso eu achei. Foi uma ideia bem legal. Eu achei excelente também. Cara, ideias de usabilidade eu achei que ficou, assim, muito legal tudo que eles fizeram. Sim. Tanto que na demo, acho que na revista demo, se eu não me engano, a gente fez até um comentário falando sobre o A que aparece nas portinhas, né? Você sim, tem que apertar sim. O botão A pra entrar. E ficou bem mais, assim, usável. Sim. Até mesmo pra entrar no centro Pokémon, porque dependendo da cidade, às vezes o centro Pokémon não tá mais de frente, ele tá de lado. É verdade. E você precisa disso. É, realmente. Eu gostei do... Eu achei que fosse me encher o saco, o Azinho, depois lá, né? Mas não me encheu tanto assim, não. Uma coisa que eu, em particular, fiquei chateado, que na verdade, talvez isso... talvez tenha alguma certa ligação com o que eu vou falar agora, mas não tenho certeza. Que é o fato de que, apesar de a gente estar aqui enaltecendo o lance do mapa e tudo mais, havemos de concordar que existem, por exemplo, poucas casas entráveis. Se a gente for colocar os pingos nos itens. Tipo, por exemplo, tem o hotel lá, e você só pode entrar no saguão do hotel. Tá ligado? Mas que porra de hotel é esse, né, irmão? Você tem lá as casas na cidade lá, japonesa lá, que você não entra em quase nada, tá ligado? Tipo, isso é meio... Me deixou bolado. Porque eu queria explorar mais a região e, infelizmente, não sei se por falta de espaço, não sei se por falta de tempo, talvez, ou sei lá o quê. Preguiça. É, preguiça também é uma possibilidade. Bem grande, dicas de passagem. Contrataram muito estagiário esse ano. Não sei, né? Vai saber. Mas eu fiquei chateado que não tinha, apesar de uma boa exploração fora das cidades, né? Fora de cenários internos, né? Tipo, dentro de casas e tal, fora do mapa, assim, tinha bastante coisa pra explorar, mas dentro das cidades não tinha tanta coisa assim pra fazer. E eu senti um pouco de falta disso, pra ser bem sincero. É. Uma coisa também que eu acho que, beleza, isso eu dou um desconto grande, porque eu percebi que o hardware do 3DS não ia suportar. Sim, sim. Mas que eu sinto falta, talvez nem tantos fãs sintam tantas faltas. Tiraram as Triple Battles e as Rotations, né? É verdade, é verdade. Tem, acho que no final, né? Lá na Battle Tree. Tem o Rotation pode e Triple. Ser. É que eu acho que não cheguei nesse ponto, mas... Eu fiz pouca coisa do... Lá porque eu não gosto muito desses bang desse tipo de pós-game, tá ligado? Sim, eu também não curto muito, mas... Isso era uma coisa legal que tinha na quinta geração, que na sexta foi aproveitado pouquíssimo. Sim. E tiraram, assim, digamos, da sétima, né? Até entendo porque, assim, se você for jogar, até uma coisa que eles têm que melhorar, não sei se eles têm que melhorar ou o hardware tem que melhorar, travava muito já em batalhas de dupla, né? Ou batalha, tipo, em si. Porque tinha o jogador, que aparece agora, as duas pessoas que estão tanto lutando contra você, tinha o Pokémon, o cenário. Os modelos, né, no caso. Os dois modelos. Dos treinadores, os dois Pokémon, seus dois Pokémon e você, né? É bastante coisa. Ambiente. É bastante coisa realmente pra processar. Talvez tenha sido isso mesmo. Não sei. Mas, sei lá. Bom, não me fez muita falta realmente, porque eu não sou o maior fã das Triple Battles, nem das Rotation Battles. Eu gosto mais de Double, pra falar bem a verdade. Dessas variantes, sim. Eu gosto mais da Double. Não, vai de pessoa também, porque também não fez tanto sucesso igual as Doubles. É mesmo verdade. Mesmo em Black White. Exato. Mesmo, é verdade. Mesmo em Black White não tinha muita, né? Não tinha em Black White. E as Rotations ia ter que colocar aquela bolinha também, que é horrível. É verdade. No chão. Que tiraram, graças a Deus, muito obrigado, nunca mais. As bolinhas no chão, puta que pariu, né? Também já ganhava 10 de 10 só por causa disso. 10 de 10. Fazer só um parênteses, que um bagulho que a gente falou lá atrás, e eu esqueci de comentar, que é o trial do... de fogo. Nossa, cara. Que foi aquilo? Mano, aquilo é hilário. Puta que pariu. A Lola, no geral, eu achei bem engraçado, assim. Tem algumas muito. Coisas que eu achei muito engraçadas. E esse trio de fogo, porque o como é que é o nome do cara? Como é que é o nome do capitão? Kiawe. Que é o de fogo. E, tipo, ele tem maior cara de série, né, mano? Você muito. Não espera aquilo lá. Aí você vê lá os Marowaks dançando. Beleza, dançar. Pá. Aí acompanhe, né? Acompanhe o que tá acontecendo. Aí beleza, dança uma vez. Dança só duas vezes, aparece o Ricker, né? Do nada. Ai, isso é genial, puta que pariu. Eu achei muito bom. Depois a Salaza lá, né, que aparece, né? Pfizer, que também parece engraçado, né? Que sim, ela aparece fotinho. É muito engraçado. Muito engraçado, muito inteligente. Tem uma outra parte que eu achei hilária do jogo. Que é o... Quando a gente chega na... Qual que é o nome da segunda ilha mesmo? Akala, né? A gente chega em Akala Island. E aí a gente chega naquela cidade que é cidade portuária, que eles falam que é da galera de Kanto lá, que tipo, chegou, curtiu e se mudou pra lá, né? É uma... Isso! Tem um foco de uma galera de Kanto lá. E aí um pouquinho mais pra cima dessa cidade, tem um hotel, que é aquele hotel que apareceu no trailer, primeiro trailer, né? Quando eles mostraram aquela fonte com o Horace e tal. Isso. E aí eu achei muito engraçado, porque eu cheguei e falei com o cara... Tava RPG, né? A gente fala com todo mundo. Fui e falei com o cara que tava na frente do hotel, que é o cara que trampa, né, no hotel. E aí o cara falou assim, esse aqui é o hotel tal, não lembro o nome do hotel, né, mas beleza. Esse aqui é o hotel tal, pá. É, tem esse hotel e tem o outro hotel, né, que é um hotel maior, que fica lá mais pro canto da cidade, que até você muda de mapa, né, você quebra o mapa pra chegar lá, né, que é o que vai dar acesso naquela outra praia lá e tal, dos Pikyubopo lá. Enfim, e aí o cara fala assim, se for pra falar qual hotel é melhor, bom, eu falo que é esse aqui, porque esse aqui é o que eu arrumei trampo. os caras não me aceitaram lá no outro, então eu não vou falar bem deles, não. É muito real, cara. É muito hilário, cara. Eu ri, mano, eu fiquei rindo disso uns 10 minutos, mano. Puta que pariu. Nossa, ficou muito excelente, bom. Excelente, velho. Mas uma coisa que eu falo é, tirando essa parte engraçada, que, meu, realmente, Saimon é muito engraçado, em geral. É engraçado. Por que fizeram aquele hotel? Só porque, tipo, não tem sentido, né? Porque no, nos trailers a gente achou até que era um ginásio, né? Porque a gente não sabia que... É, quando a gente achou que ia ter ginásio ainda, né? E tal. É, era um negócio assim, eu falei, meu, vai ser... Não tem motivo nenhum. Era só gastar mapa mesmo. É, só gastar mapa. Eles podiam ter tirado o hotel e ter colocado os minigames lá do Pokémon Ami. É, se a gente tivesse como ir pra algum lugar lá pra pegar item, né? Tipo que nem foi o... Como eram os navios, né? Nos outros jogos. Sim. Você entrava nas cabines e ganhava item, ganhava experiência e tal. Eles não tem muito nisso aqui, né? Tipo... Não fizeram. Os hotéis em si, eles não tem nada muito dessas coisas. É mais show-off mesmo de gráfico, né? De ambientação, né? Tipo... Vacilo dos caras. Vacilo. Mas... A gente falou bastante de tudo, né? Creio eu. Talvez tenha ficado faltando alguma coisa ou outra, que a gente ainda vai falar um pouquinho ainda aqui. Mas uma coisa que eu queria falar... Duas coisas que eu queria falar sobre a Dex. Uhum. Porque a Rotom Dex é a... Assim, ela não é a coisa mais genial do universo. Mas ela funciona muito bem, porque ela é um mapinha na touch, né? Na touchscreen. Sim. E ela... Eu fiquei fascinado do jeito que ela recompensa, entre aspas, o treinador conforme ele registra um Pokémon na Pokédex, né? No caso, tem aquele lance do Pokémon, sei lá, se você já viu, ele tá lá já, né? Mas se você não viu ainda, ele é a Pokébolinha, né, vazia. E ele, pá, né? Tum! E ele, tipo, registra ele, né? Tipo, coloridaço e tal. É, e aí faz um mau efeito. Mano, quando você enche a um, você já fica feliz. Quando você enche a fileira, né? Tipo, a página, que aí dá, nossa, aquele bagulho de trás vermelho e faz tipo, né? Mano, aquilo dá mó satisfação, é tá ligado? Gostoso, mano, eu quero continuar, tá ligado? Eu completando a Dex. Aquele barulhinho é música pros meus ouvidos. Sim. É muito gostoso. E uma coisa que foi muito bem aplicada é a música de quando você evolui, no caso, o Pokémon. Porque eu ouvi muito essa música, porque, né, a gente vai evoluindo o Pokémon. E a música, ela combina muito bem com essa parte. Porque ela é aquela música clássica de evolução. De evolução. Né? Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. E é excelente, cara. E que, por sinal, eu, assim, achei até engraçadinha a animação de evolução. Se bem que eu não entendi porque o Pokémon vai lá pra cima e volta, mas... Eu também não. Agora... Ele vai pra Deus, né? Ele vai pra Deus e volta. Ele vai pra Deus e volta. Eu fico imaginando na vida real. Tipo, você tá lá com o Pokémon, ele sobe e desce. Mas se tiver no teto, ele pode bater a cabeça no teto. Sim. Mas a animação do Pokéovo, tipo, quebrando, ficou tão bonitinha. É lindo também. Ficou lindo. E aí todo esse lance do... E tem a porcentagem também, né? Que ele vai mostrando das quatro, né? Das quatro ilhas e da Dex completa, né? Isso eu acho muito interessante, que você tem... Eu, pra mim, eu gosto disso, porque eu trabalho mais com esse negócio, assim, sabe? Nossa, uhum. Ainda preciso de 60%, vamos sim, lá, sim, e sim. Se estiga. Eu acho excelente. A única coisa que eu fico triste é que eles não voltaram com um negócio que me teria ajudado muito, que é o que tinha em Black White, e eles fizeram mais ou menos com o em Hoenn, que é aquele negócio de mostrar o Pokémon pela rota, né? Tipo, da rota tal tem tais Pokémon. Ao invés de você ver sim. o Pokémon e ver as rotas que ele reside, né? Você vê a rota sim, em si sim. E aí você vê os Pokémon que vivem lá e tal. Ou se pelo menos isso falta algum Pokémon bom. Pra você ver e tal. Outra coisa que eu achei meio chateado é que eles dão uma enganada, eles nesse lance da Dex, assim. De você ver qual Pokémon vive em tal rota. Porque tem uns Pokémon que você só consegue achar por SOS Battle. Sim. E ele aparece naturalmente lá como se ele sempre estivesse lá, tá ligado? E você vai passar uma vida procurando aquele Pokémon naquele lugar e você não vai achar. É. E uma coisa que eu descobri... E uma coisa que eu descobri que, tipo, por exemplo, ele até ajuda, assim, uma coisa que eu achei que não tinha mais, mas tem. É, tem Pokémons específicos por dia e por noite ainda, né? Sim, normal. Sim. Só que você tem que entrar no Pokémon, ver onde ele tá, na rota e tem que dar zoom. Tem aí vai aparecer. Zoom. É verdade. De dia, de noite. É verdade, você tem que dar o zoomzinho, senão você não sabe se ele aparece de dia ou de noite. E a mesma coisa se Pokémon aí tá, só pega vara de pescar e tal. É, vara de pescar também. Se bem que vara de pescar também. E tá difícil de pescar, né? Além de, de ter pouco lugar pra pescar, a gente já tá voltando a falar mal da pesca de novo, né? Mas vamos falar mal, mano, dessa merda. Além de estar pouco lugar pra pescar, é difícil pra caramba, porque eu só pego Magikarp, mano, aquele bagulho. E uma coisa que eu achei ridícula, na verdade, porque pra mim isso não funciona. Sabe quando você vai entrar na rota e você vê que tem umas bolinhas assim, no lugar de pesca? Sim, fala, opa, sim, consistindo. Quer dizer que vai vir uma coisa boa. Aí vem item, às vezes, né? Você vai lá. Não. Quando vem item, porque às vezes você tá lá pescando, tá mexendo, mas a vara não pega nada. Não pega nada, pode crer. Mas aquelas... tem que pegar o Magikarp. Então, aí mas aquela bolinha lá, na verdade, ela só indica que você tem uma porcentagem maior de achar algum Pokémon que não seja o Magikarp. Mas também não é garantido, tá ligado? Então, mas dá uma raiva naquilo, dá uma raiva, cara. O bom é que, por exemplo, quando você acha, a bolinha some. Se você sair e entrar do lugar, ela volta a borbulhar. E geralmente, as pedrinhas com bolinhas ficam próximo de uma quebra de mapa. Isso eu tenho que falar que eles pelo menos pensaram nisso. Tomara. Tomara. Pelo menos pensaram um pouquinho nisso. Mas ainda assim é muito ruim de pescar em aluno. Meu Deus. Muito ruim. Nesse caso faria mais sentido realmente eles terem, ao invés de dificultar tanto assim, podia realmente ter feito, sei lá, três varas, tá ligado? Uma vara pra só Pokémon, mas sei lá, você pega na terceira ilha, você pega uma vara melhor. E aí você começa a pegar Pokémon melhor, tá ligado? Aí faria sentido, tá ligado? Agora só dificultar por dificultar, eu achei meio zoado, né? Até porque, tipo, eu acho que eles quiseram dificultar porque fizeram menos água. Então, falou, mas vamos dificultar de alguma forma. Então, eles tentaram cobrir um erro deles, que eu acho que ter colocado pouca água também foi um erro, colocando outro erro, diminuindo o negócio de pescar. As sessões de água realmente acabaram ficando bem... No geral, né? Tanto de surf e pesca acabaram ficando bem aquém do que poderia ter ficado pra um arquipélago, né? Muito. Nesse caso. Até porque não tem, se não me engano, não tem riachos. Não tem cachoeiras, riachos. Só tem a área mesmo de praia e só, né? Tipo, não tem áreas. Eu acho que tem um só, se eu não me engano. Fora do mapa normal? Tirando o riacho lá da segunda trial. Não, eu acho que só tem um mesmo. É que eu tava tentando lembrar da... Que tem uma caverna na primeira ilha, que é onde pega o... Aquela caverna... A caverna não. Tem uma caverna num lugar lá da primeira ilha. Ah, sim. Que tem os bichinhos, os oricólios lá e tal. E lá tem... Se eu não me engano, tem uma parte de surf lá dentro. Mas ela é bem curta, tá ligado? É tipo um surfzinho lá e já é. E essa parte de surf, se não me engano, ela sai na praia. Ela sai na praia, exatamente. Lá embaixo, sai na praia. Mas aí você não sai de surf, você sai a pé. Aí você tem que ir no caminho a pé pra sair pra praia. Ah, correto, isso mesmo. É isso mesmo. Enfim, é uma bosta. É uma bosta. É uma bosta. Mas tá da hora, tá da hora, tá da hora. Tá da hora. Mas voltando pra parte de ambientação, uma coisa que eu achei excepcional, e aí também a gente fala meio que com Pokémon e tal, é o lance da distribuição, que eu achei que foi bem feita. Com certeza. De Pokémon. E as arenas de batalha. Porque quase todo lugar tem uma arena de batalha diferente. E isso é excelente. Isso é excelente, isso é muito bom. Uma das que eu mais gostei foi aquela área de batalha daquele lugar que parece de Johto, tá ligado? Aquela, muito legal. Aquele parquezinho lá e tal, que tem a... Você vê a torre e tal. Você vê a torre, nossa, muito da hora, muito da hora. Muito legal, que eu achei que a gente podia entrar, ia ser igual, né, Johto, mas não é. Eu também, fiquei triste que não podia entrar, mas eu fiquei feliz que pelo menos ali tinha. E tem a ponte, né? Tem aquela ponte do Golden Nugget Bridge, né? Nugget Bridge. E outro detalhe engraçado também é que o lago, ele também se forma, se você for olhar de cima, ele é um Gyarados. Ah, é verdade, né? Eu não tinha reparado isso, não, pode crer. Tem todo uns easter eggs legais naquele lugar, né? Que lembra Johto, a ponte de Kanto, que tem os mesmos Pokémons lá, as mesmas pessoas, e o Gyarados. Exatamente. E a ponte, por mais que ela seja uma referência a Kanto, em Gold, Silver, Crystal e Heart Gold, Silver tem uma importância também, porque quando você volta pra Kanto tem todo aquele lance da máquina lá pro Power Plant, pra você poder lutar com a Misty e tudo mais, né? tem todo... Ela tem uma importância nos jogos de Johto também, nesse sentido, né? Então tá... Né? Não tá. É uma referência dupla, né, no caso. É bem conectado, cara, é muito bom. Uma coisa que eu achei muito inteligente, eu achei que podia ter sido mais aplicado em outros lugares, mas eu gostei muito de ter visto que isso existiu em algum momento do jogo, foi aquele busão. Muito bom. Foi o busão que você sobe lá pra parte do... aquele monte lá, né, e tal, de pesquisa lá e tal, dos bagulho dos ET lá e tal. Muito legal. Eu achei muito da hora, porque não só porque existe o percurso de ônibus, mas como você pode andar em parte dele também a pé. Eu achei isso sensacional. Muito legal, cara. Sim, tipo, eles podiam muito bem ter feito um Ctrl-C, Ctrl-V e ter feito igual os outros fizeram em Hoenn, né, que tem aquele... Tipo o bom de açúcar, né? Que vai subindo. O bondinho, né? Pode crer. O bondinho. Mas ficou bem legal de ônibus. Sim, engraçado. Só vou fazer um adendo. Uhum. É igual... eu fui lá pra São Tomé das Letras, ficar em Minas, né? Uhum. Na época eu não tinha jogado até essa parte. Mas, tipo, a descida que você faz a pé é igualzinho uma descida que eu fiz em São Tomé. Que tipo, foda. Eu tava sem carro pra ir pra uma cachoeira. Aí eu cheguei na cachoeira foda. E fui subir aquela porra. Mano, eu tive que pedir carona, porque a gente não conseguia mais subir, era muito grande. Aí toda vez que eu jogo aquilo, eu lembro, cara, tadinho do protagonista. Tadinho, tem verdade... Mas se a gente vivesse nessa merda, a gente tava fudido, né? Essa é a verdade, muito, né? Cara. Muito, cara, não ia dar certo. Mas assim, é muito legal esse ônibus. Então, e aquele lugar mesmo, todo. Aquela descida, tudo sim, legal. Sim. Ali, acho que é naquele lugar lá que tem dito também. Se não me engano, tem uns dito isso. Lá. Né? É muito bom. Inclusive, eu achei até interessante, porque é um dos poucos lugares que tem dito, mas não tem Mew nem Mewtwo, né? É, exatamente. Como que os ditos foram parar lá? É isso a questão. Ou será que tem? Agora, é que a gente falou desse bagulho agora desse lugar, eu lembrei do trial do Sophocles, né? Que é engraçado. É engraçado, é meio bosta, mas é engraçado, mas eu achei legal, porque ele me lembrou umas brincadeiras que a gente fazia de ouvir o cry do Pokémon, tá ligado? E descobrir qual era o Pokémon. Eu lembrei na hora que a gente fazia sim. Isso aí, cara. É excelente. Que é muito legal. É muito bom. Tanto nos créditos quanto em geral, eles criaram trials e pessoas que são, têm personalidades muito fortes, assim, você fala, sim, nossa, sim, a pessoa sim. Dá pra ver que ela é arrogante. Uhum. Aquele carinha que só usa preto. Nossa, o Nano. Tipo Dark. Puta que pariu, que personagem, cara, foda. Que legal, que da hora. E o mais da hora é que ele era policial, né? Sim. Ele é policial e ele arregou lá pra Team School, lá, porque ele ficava de boas lá, né? Então, ele é muito... Muito engraçado. Ele é muito engraçado. A tipo Fairy eu também achei legal. Nossa, tipo Fairy, eu fiquei triste que ela não teve mais participação. Eu queria muito que ela tivesse tido mais participação. E ela acaba fazendo uma pouca coisa. Mas ela é uma muito da hora coisa. Também. Mas assim, em geral, aquela que virou a Kahuna também na ilha de Poe, da Poe Island. É verdade, muito, é verdade. Muito legal. Assim, os personagens estão bem construídos. A Acerola é a única que eu não gostei tanto. Ela é gente boa, teve lá o momento dela lá, que o Pokémon da menina lá é sequestrado e tal. É verdade, é verdade. Mas o nome dela é bonitinho, só. Ela é legal. No caso, só faltou a amiga dela, né? A Laranjinha, né? Aí a Acerola é a Laranjinha. Fazendo homenagem aí à cidade dos homens. Se fosse feito no Brasil, quem sabe, né? Exatamente, indícios que é a próxima região aí será no Brasil. Não. Team School seria a facção criminosa, cara. Seria o PCC. PCC. vai saber. Mas, cara, em geral, é bem legal, assim. Eu acho um detalhe, assim, que eu achei interessante. Eu achei que a ilha de Akala, eu me senti meio que em Hoenn, porque ela parece uma versão de Hoenn minimizada. Ela parece mesmo. Não, assim, porque a gente vê ela de um ângulo. Mas se a gente virar ela, sei lá, 90 graus... Hoenn. Hoenn. É praticamente isso, tá ligado? Porque ela tem um vulcão, né? Só você colocar o vulcão no lugar ali, certo? De Hoenn e gira, né? Aí. Isso, é meio que Hoenn ali, cara. Né? É uma Hoenn, mini Hoenn, né? Mini Hoenn. Mini Hoenn. Uma coisa que eu achei que eu fosse achar estranho, mas eu curti, foi o monte de gelo do final do jogo, né? Sim. Que ele parece que não vai ser nada com nada, mas... E ele realmente não é nada com nada, porque ele é curtinho, né? Ele é curto. Mas ele é bom, cara. Eu achei legal. Agora, eu vou ser polêmico. Uhum. Vou ser polêmico por dois motivos. Uhum. Primeiro, eu vou Vou ao extremo aqui. Porque a gente tá indo na onda dos trials, correto? Certo. Gente fez o Island Challenge, né? Pra virar o Island Challenge Champion, que é o campeão do desafio da ilha. Beleza. A gente lá passou todas as ilhas, pegou todas as pedrinhas lá de crack pra dar aquela cheirada, fumada, beleza? Tá, é nóis. Chegou no final do jogo, a gente tem uma liga Pokémon. Eu pensei assim, quando formou a liga, eu fiquei pensando assim, qual a necessidade real disso aqui, a não ser linkar com os outros jogos? Havia uma real necessidade, talvez? Precisava chamar de liga Pokémon? Tipo, eles dão uma explicação honesta, que no caso, o Kukui já tinha passado por uma jornada em Kanto, a nível de pesquisa, né, porque ele pesquisa os golpes, os movimentos Pokémon, ele queria testar como que era lá em Kanto, e ele fez a jornada de Kanto, passou pelos ginásios, passou também pela liga e tal. Conheceu como é que funciona a treta lá. E sabe que nos outros lugares também é assim. Então é natural ele também querer achar interessante inserir lá. E ficou legal. Eu achei que ficou legal. Mas será que talvez não fosse interessante fazer algo diferente? Já que todo o resto foi meio que diferente também. Eu concordo, cara. Sabe o que faria? Assim, se fosse eles. De repente o totem Pokémon podia ser o Pokémon lendário de cada negócio. Podia fazer um totem final. Alguma coisa diferente. Porque realmente eu achei que ficou meio... Sabe quando você tá tipo, subindo, do nada você cai? Pá. Sim, sim. Foi isso, pra mim, tipo, desanimei na parte da ilha. Tanto que eu, pessoalmente, eu demorei acho que um mês pra finalizar, porque eu tava com preguiça. Não, eu até gostei de como funcionou as lutas com os Kahunas. Eu achava legal até. Embora eu ache que realmente devia ter... Como é que é o nome? Devia ter tido uma participação maior dos guardiões das ilhas, né? No caso, no trial, né, no em si, ou na luta com os Kahunas, eles sendo os Pokémon dos Kahuna, ou algo do gênero, assim, sei lá. Acho que foi meio estranho, na verdade, porque veio tantas novidades, quando você entrou na... Porque, assim, quando você entrou na Elite Four, cara, eu não vi diferença nenhuma. Parecia Elite Four de carro. Eu senti como se fosse a Elite Four de o Nova, no caso. Eu senti bem parecido com a Elite Four de Unova nesse caso. Sim. Mas eu não achei zoado, porque é o que a gente tá acostumado, mas eu achei meio zoado justamente por ser o que a gente já tá acostumado, tá ligado? Eu acho que podia ter sido diferente, podia ter chamado de outra coisa, tá ligado? Podia ter chamado, sei lá, de... sei lá. Sabe o que eu acho que seria legal? Não sei como é que chamar, mas enfim. Sabe que eles podiam aproveitar... Sabe o que eles fizeram lá, né? Quando você vence, tipo, uma festinha na ilha lá, que as dançarinas e tal. Eles podiam fazer, tipo, na verdade, aproveitar aquilo. Tipo, você entrou lá pra fazer Elite Four. Aí, tipo, aparecesse no dia seguinte, à noite e tal, fazia, tipo, um ritual noturno, onde você tinha que lutar com a Elite Four, fazia com barulho de índio, sei lá, que tem lá no Havaí e tal. Uma coisa que eu senti falta em Alola, no caso deles, pelo menos chamarem desse jeito, é, tipo, Luau, né? Porque Havaí, né, caralho? Porra, cadê os Luau do Havaí, né? Nessa região. Não tem Luau. Não tem Luau. Tem um festival lá na primeira ilha, que nem você falou, no começo, e no final do jogo, que eu acho ok, eu acho bacaninha, acho que funciona do jeito que, aliás, é legal como funciona no final do jogo, porque você quando você luta contra o Tapu Koko, né, meio que no pós-game, né, assim, é um pós-game meio pós-créditos, né, não sei explicar, mas vocês entenderam a lógica, vocês jogaram também aí, então tá valendo. Que é um pouquinho ruim que, se não me engano, você não pode salvar também. Você não pode salvar, você tem que ir direto, passou da liga, e aí vai pro cara. Mas uma coisa que eu, assim, beleza, achei que poderia ter sido melhor o lance da liga Pokémon, podia ter sido um pouco diferente, mas visto que foi assim, eu gostei muito como foi o lance como o campeão. Porque você é o primeiro campeão. Sim. Mas mesmo sendo o primeiro campeão, a última luta, no caso, é contra o Kukui, né? Eu achei isso muito curioso. Eu achei, tipo, nostálgico, porque eu acho que o Game Freak tinha uma dívida, porque o professor Carvalho era pra ser o campeão da liga. Ele era pra você lutar contra ele, realmente, no final do jogo, né? Talvez não como campeão, mas talvez como um desafio pós-campeão, talvez. Pós-campeão. Ou nesse naipe de vencer um e tem que vencer mais outro e tal. E eu achei legal isso, porque, tipo, não sei, parecia que era um... Como que seria se o professor Carvalho tivesse desafiado você depois da Liga Kanto? Exatamente. É a mesma coisa, até porque ele usa o Kukui usa o último starter, né? A última forma do último starter que não foi último pego. Último starter. Quer dizer, isso. na verdade, na prática, não foram pegos dois starters, né? Porque o Raul já tem um Pokémon quando você pega Sim. o seu. Mas, você entendeu, né? No fundo, no fundo, a gente entendeu, né? Entendeu, entendemos. Mas, e outra coisa que eu achei muito bacana. Porque assim, eu tenho um pequeno problema com algumas coisas das músicas de batalha de Alola. Tem poucas que eu realmente gosto muito. Que é a de Trainer Battle. Eu acho muito legal. A Trainer é muito boa. Eu gosto muito da Team Skull, Grunt. A contra o próprio Guzma. Eu gosto muito da versão do Guzma também. É boa. E eu gosto muito da... Eu gosto muito da Batalha dos Tapos. Eu gosto muito também da Batalha dos Tapos. E a música Sim. de Champion. Porque a música de Champion, contra o Champion, no caso que é você, né? Do desafiante é contra boa. Você. Ela é a música tema de Pokémon. E, tipo, isso resume muita coisa. Porque a gente ouviu essa música sempre. Sempre. Então é o ápice. É tipo, e no caso, parte dessa música, a parte tribal dessa música, é o que a gente já tinha meio que ouvido também no lance de divulgação desse material. Então Sim. é você, tipo... É você dar uma volta completa em toda a sua expectativa anterior ao jogo, na sua jornada com o jogo, e o ápice de você terminar o jogo. Eu achei muito, muito sagaz da parte da Game Freak colocar essa música, uma variação, né? É, não é necessariamente a mesma música, mas ela é uma versão mais compridinha desse lance, assim. E a introdução, mas a intro, né, da música, é o tema principal, né? E é isso aí, cara. Não tem mais o que falar. Essa é a música de Champion, tá ligado? É uma música muito boa. E por incrível que pareça, me lembrou muito, pode ser loucura minha, a música de Champion do Lance e do Red. Sim, porque a deles tem uma pegada da abertura também. Da música normal, né? Eles estão não tanto quanto essa, mas eles têm um Sim. pouquinho também. E eu acho isso excelente. Eu acho que gostoso, podia ter mais. Mas ouvir. Também acho. Podia ter mais. Embora eu seja fanboy da música do Green, pra mim é a melhor música de Champion ainda, mas essa é a segunda melhor, você pode ter certeza. Mas até, eu gosto mais dessa do que a música do Lance, hoje, depois de Alola. Me julgue, me julgue. Lance, mas... me julgue. Mas cada um... Não, tá certo. Não, tá certo, eu sou, tipo, tem o Generation Warner lá, Gen Warner. Gen Tour. Vamos falar um pouquinho de pós-liga também? Vamos falar de pós-liga, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa de Tech Pix. Vamos falar de Tech Pix e do Locker, né? Porque, então, meu amigo, o que foi aquilo, hein? Cara... É que assim, é impossível não falar disso e não falar de todo o conceito de volta do Locker, né? Sim. De outros jogos, mas... deixa eu só falar um adendo. Uhum. Pra mim, a partir de hoje não, né? Hoje, a partir de um certo momento, eles vão usar sempre o Locker como pós-liga, porque Sim. é o que tem, né? É o que há. É, mas assim, a partir de Platinum, tirando o Heart Gold Soul Silver, porque ele não aparece em Heart Gold Soul Silver, mas se a gente desconsiderar o Heart Gold Soul Silver, ele aparece em todo jogo. Todo jogo. Todo jogo. Ele apareceu em Black White, né? Black White 2. E em Carlos ele fez um grande negócio lá, foi o negócio do desaparecimento da menina lá. É. Muito legal. E em Hoenn ele não fez quase nada, mas ele apareceu. Mas ele apareceu. Sem memória. Ele apareceu sem memória, mas ele apareceu. E agora ele apareceu. Não, então, ele apareceu ainda com a mina lá do Battlefront. Do Battlefront. Eu achei isso uma sacada muito. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu me sinto traído. Cara. Porque o Battlefront não existiu, né? No remake. Mas eles reaproveitaram a mina. Eu fiquei pensando, mano, por que, que eles estão usando essa mina aqui? Tipo. Mas, cara. Que coisa mais aleatória, tá ligado? Tem muitas. Sabe o que eu acho engraçado? É que assim, tem muita gente falando assim, tipo, que o Locker de Sun Moon não é o mesmo de Hoenn, que é de outras dimensões e tal. Também tem uma teoria que eu acho bem consistente, porque assim, em Hoenn, Omega Ruby e Alpha Safira, a Battlefront tá sendo construída. Sim. E o Locker tava sem memória. Quem não garante que o Locker conheceu na Battlefront a menina e trouxe depois pra Sun Moon? É, então. É porque tem pouca informação, né? Esse é pouca informação. Porque, na verdade, assim, é ele caiu lá, É, não, isso é gostoso, mas fica, tipo, só no, na especulação, né? Porque o Locker, no caso, ele explica, né? Que a Annabelle lá, ela é uma... Como é que eles chamam? É Faller? Que eles chamam? Eu não lembro. É quem passou pela dimensão das Ultra Beasts. Ah, é verdade. E aí eles sentem, né, o lance das Ultra Beasts lá e tal. As Ultra Beasts sentem a pessoa, né, no caso. É porque essa Annabelle, ela é da dimensão original também. Então, não dá pra saber, né? Porque, assim, pode ser como pode não ser. Ela pode ser simplesmente ter sido acidentalmente sugada um dia lá e tal. Ou não. Entendo. Ou ela pode ter, tipo, atravessado, e a dimensão das Ultra Beasts, no caso, ser uma ponte entre as duas dimensões. Pode ser ou pode não ser, tá ligado? Tipo, não, esse que é o problema, né? É poder ser muita coisa, né? É muito louco. Eu não sei também em que ponto da timeline Sun & Moon se passa. Eu acho que ele se passa depois de XY. Quer dizer, ele tem que se passar depois de XY porque o Dexio e a Cina aparecem no jogo. Sim. Né? E fora também que tem o Oli, né? Que é o mesmo Oli de Omega Ruby e Alpha Sapphire. Eu acho, não sei. Vai saber. É, parece ser, né? Ele não parece estar mais velho. Mas ao mesmo tempo, só como isso é paradoxal. Então, porque é muito o Oli está na mesma idade. Mas supostamente, Hoenn e Kanto se passam mais ou menos na mesma época, correto? Sim. E o Red e o Blue e o Green, né, estão mais velhos. Mais velhos. Será pelo menos uns 10 anos mais velhos, né? Ou o Oli tem algum problema de... De nanismo. Pode ser também, pode não ser, estamos, pode, né, ser, fechando as teorias. Não estamos julgando ninguém. Vai saber que essa doença dele não era como infectou ele com o nanismo. É, pode ser, ué. mas é bem louco, na verdade, porque tecnicamente a gente chegou à conclusão que Hoenn e Kanto aconteceram na mesma época, né? É, mas não tem nenhum dado oficial que prove isso, né? O que a gente sabe é que Sinnoh e Johto passaram na mesma época, né? Porque sim, Sinnoh e Johto se passaram. Lá. Sim. E Hoenn, necessariamente, a gente falava porque é o seguinte, o negócio lá de transferir Pokémon da terceira geração de Kanto pra Hoenn era da mesma época, teve alguma coisa assim, mas ninguém chegou e falou Hoenn e Kanto na mesma época. Sim, exatamente. E fora também que tem esse lance, olha como é complexo, de dimensões. Quem garante que Hoenn da dimensão da Mega Evolution não passou depois? Né? É verdade, não tem como ter uma certeza. Principalmente porque Malville tá muito diferente, né? Muito diferente. É como se tivesse passado muito tempo depois. Realmente, pode ser uma hipótese aí de que, na verdade, as dimensões, os eventos acontecem em tempos diferentes. É muito estranho. É muito complexo da gente pensar. E, tipo, com tanto bang de dimensão paralela e possíveis dimensões, é difícil a gente não pensar que não vai rolar um remake de Diamond Pearl daqui a um tempo. Pois tentando linkar essas duas coisas, tá ligado? Usando esse tipo de tema. Porque, assim, parando pra pensar, assim, ó, sejamos sinceros. Sejamos Vamos bem lá. Sinceros. Qual a necessidade de aplicar um tema de dimensão nesse jogo? Zero, correto? Zero. Porque zero. Se o lance é de família, se o lance é da treta da Lusamine, eles poderiam ter simplesmente pegado algum Pokémon alienígena, já que tem, né? Deoxys. Já que tem Deoxys e outras coisas assim, quem sabe que vem do espaço, poderia ter colocado isso simplesmente pronto, acabou, né? Infecção de um Pokémon que veio do espaço, não de outra dimensão. Não precisava ter colocado isso. Foi só pra. É realmente pra fomentar o assunto o dimensão, tá ligado? Até porque é engraçado porque tem também as perguntas da sexta geração, que a sexta geração é uma coisa que pra mim não foi completa até hoje. Uhum. Mas não foram resolvidas questões de dimensão e tal, como o Loki chegou em Hoenn. E talvez eles estejam começando a criar uma história que só vai terminar lá na 15ª geração. É, aliás, a probabilidade, no caso, é que esse Locker de Sun & Moon seja o mesmo de Omega Ruby Alpha Sapphire. Por quê? Sei lá. porque sim, tá ligado? Não, mentira. Pode ser, tem verdade. Tem uma lógica, assim, porque o... Ou não, na verdade pode ser outro. Não dá pra saber, porque o que dá pra talvez especular é que esse o Locker de Omega Ruby Alpha Sapphire seja um Faller, ou Fallen, não sei como é que é o termo, não lembro. Sim. Agora. É o que seja que nem a Annabelle, tá ligado? Porque eles descrevem de um jeito muito similar, porque ela caiu e não lembrava das coisas, e o Locker também não tá lembrando das coisas, só que o Locker lembra menos ainda, porque ele não sabe o nome dele, ele não sabe o que ele tava fazendo, ele não sabe de onde é, ele sabe, quer dizer, ele não fala, a gente não sabe se ele realmente não lembra. E tem um detalhe bem importante, não sei se é porque assim, é muito estranho a gente falar que a Mimi foi que não pensou em tudo isso. Porque eu acho que ela pensa. É, o Ollie, por exemplo. A Annabelle, ela tá mais velha que o Ollie. Sim. E a Annabelle do Battlefront, de Amazing Emerald, ela é mais novinha. É muito estranho que em Omega Ruby Alpha Sapphire aconteceu o Battlefront, aconteceu um monte de coisa. E depois começou Sun e Moon e a Annabelle cresceu. Sim. E o Ollie continua na mesma idade. É, realmente. É algo a se pensar. Então eu acho que talvez, realmente, eu comecei a ficar falando que a Annabelle podia ser a mesma dessa dimensão, mas eu tô achando que essa Annabelle não veio da mesma dimensão. Ela pode ter caído da dimensão de Hoenn. De Hoenn, é. Da dimensão de Hoenn de Ruby e Sapphire, no caso. Né? É uma possibilidade real. Talvez ela tenha... talvez ela tenha caído pra cá. E o Locker também, né? Também. O Locker de Diamond Pearl, no caso. Então. Talvez seja uma possibilidade. Porque cara, o que mais me encasqueta naquele Locker de Omega Ruby Alpha Sapphire é o fato dele estar com uma Audinite. É. Por quê? Porque o Locker não é de Unova. E o Locker, ele não tem um Audino. E a Audinite é a única Megastone da quinta geração. É muito estranho. Porque tá justamente com esse filho da puta. Que nem tem nada a ver com a quinta geração. Então, será que de repente só no remake da quinta geração que teremos o... Pode ser. Uma... Pode ser. Porque, cara, uma coisa que eu achei assim, engraçado, é, falando assim já de remake da quarta geração, que pra mim é quase certo. Uhum. Tanto que os carinha lá da Game Freak lá perguntaram pra eles, eles deram uma risadinha e falaram que pode ser, sei lá o quê. E fizeram uma coisa na época de Omega Ruby. E fizeram a mesma coisa na época de Ruby e Sapphire, eu lembro. Claro. Não, muito claro. Bem. Eu acho que assim, tipo, eles vão mexer bastante com relação a dimensões da Diamond Pearl, porque basicamente ensinou Páquia, Diaga, tempo, espaço, dimensões e tal, né? Uhum. Mas eu não sei se essa história aí do Locker ter aparecido em Hoenn vai ser respondida tão cedo. Talvez não, realmente talvez não. É, talvez isso só realmente seja explicado ou num remake de Diamond Pearl, talvez. Talvez não explicado, mas vamos supor, às vezes acontece um remake de Diamond Pearl, onde no fim do jogo o Locker seja ejetado pra outra dimensão. Pode ser. Ou então, não faz sentido isso, porque o remake de Diamond Pearl tem que acontecer nessa dimensão já. Eu ainda tô torcendo muito pra que num remake de Diamond Pearl a gente tenha dois Lockers, tá ligado? Um de cada dimensão. Eu queria muito que isso acontecesse. Não sei. Ia ser muito louco. Não sei se vai acontecer, mas eu realmente torço pra que isso aconteça. De alguma forma. O Locker tem que aparecer, né? Nem que seja no pós-game, tá ligado? Porque, por exemplo, assim, tem o modo história tradicional, seguindo a ideia de Platinum, tá ligado? Que tem o Locker lá e tal. E aí, no pós-game, tem uma missão extra. Contando, abrangindo mais esse lance todo das dimensões, que nem aconteceu com o Delta Episode, né? De Omega Ruby Alpha Sapphire. E aí você apresenta o outro Locker da outra dimensão, e aí você fala, mostra alguns eventos que talvez tenha acontecido por causa da outra dimensão, que nem aconteceu aí mais ou menos com os plot twists que nem apareceu em Omega Ruby Alpha Sapphire. Eu acho que seria muito sensacional se acontecesse. Agora também tem o Distortion World, sei que apareça no pós-game de Diamond Pearl. E se acontecer isso, vai ser muito louco. Verdade. E de repente, o Distortion World é uma outra dimensão. Pode ser também uma outra dimensão que ligue com a dimensão da Ultra Beast, sei lá. Sim. É, quem garante, por exemplo, ó só. Eita, pega. Ó a viagem. momento teoria das conspirações aqui, né? A gente tá ligado que, na verdade, o Cyrus, ele fez o que a Luzzamini queria fazer, né? Ele ficou lá no Distortion World com a Giratina. Foi isso que aconteceu. Ele ficou lá. Ele não morreu. Foi. Ele ficou lá. Ou ficou morreu. Preso lá. É. Ou morreu depois, um dia. Talvez ele morra, mas de cara não morreu. E se, de alguma forma, com uma vida excedente ali no Distortion World, não, sei lá, de alguma forma, não começou a surgir outras formas de vida, que são as Ultra Beasts, talvez. Pode ser. Meio que fazer uma... Não que seja necessariamente isso, mas tentar criar um link com a existência do Distortion World com o Ultra Beast. Worms. Esqueci o nome que eles dão pra... É Ultra Dimension, né, que eles chamam. Ultra Dimension, isso. Então talvez tenha alguma correlação, ou que seja, sei lá, uma variação do Distortion World, alguma coisa assim. Ou uma frequência diferente, sei lá, enfim, não sei. Se fosse, seria a saída mais fácil, né, porque você realmente fica viajando muito aí no, nas dimensões, né. Eu só falo uma coisa, quem diria, né, que aquele joguinho da primeira geração ia virar essa teia de areia. Essa putaria toda. Toda. Às vezes a Game Freak nem sabe também como resolver tudo e ela só tá metendo louco e fala, ah, vamos meter provavelmente louco. Deixa esses trouxas pensar. Mas pode crer. Mas eu vou te falar uma real. Indiferente dessas todas essas coisas que a gente tá falando aqui agora, de teoria, de viagem e tal, é uma coisa inegável. O trabalho que o novo diretor dos jogos fez, que no caso antes tava, era, os primeiros jogos foram dirigidos pelo próprio Satoshi Tajiri, né? Sim. Red, Green, Blue, Yellow, Gold, Silver, Crystal, Tajiri. Daí pra frente foi o Junichi Masuda, que ele trabalhou também diretamente nos jogos, bonitinho lá e pá e tal. A partir de Omega Ruby, Omega Ruby Alpha Safira e Sun and Moon, quem tá dirigindo é o Shigeru Mori, é um outro rapaz, que também já tá atrapando aí há um bom tempo, né? E ele fez um trampo que nenhum dos outros tinha feito até então, que é estabelecer uma narrativa. Pois é. Porque você começar o jogo trocando mulero com o professor pelo PC, né? Tipo Skype. E aí a sua mãe chama, você vira, né? Que é isso que acontece, né? A sua mãe chama, você vira e tal. Aí ele dá um foco na revistinha que tá mostrando a região de Alola, já indicando que você tá comprando uma passagem, o cara tá vendo seu passaporte, beleza e tal. E aí, pá, troca pra Lily fugindo do bagulho lá da Aether Foundation com o Neb. É uma narrativa. É uma narrativa que nunca aconteceu antes nos jogos. Nunca aconteceu. E ali você mostra quem que realmente é a protagonista, né? Porque ela tá começou a desenvolver essa narrativa em Omega Ruby mesmo, que foi aquele comecinho, né, das histórias e o Delta Episódio, que foi... Que pra mim, Sun and Moon, ele é o Delta Episódio estendido, assim, questão de narrativa. Sim. É, ele é muito parecido com o Delta Episódio mesmo, em questão de storytelling, né? É que o Delta Episódio, ele é muito curto, né? Então você faz coisinhas pequenas pra ele te mostrando mais a história, mas Sun and Moon é uma versão mais ampla realmente disso. E realmente, o começo do Omega Ruby Alpha Sapphire, quando você tá lá no caminhãozinho, e aí você sai do caminhão pra ir vendo a região enquanto o professor vai falando, isso é uma coisa que também nunca tinha acontecido antes. Então, o cara, digamos que o cara sabe o que tá fazendo. Ele é bom, ele é muito bom. O cara é bom. Então, confiei, vamos nessa. Então, talvez o cara saiba um caminho pra levar esse negócio aí, porque o Delta Episode saiu nas mãos dele, né? Saiu na direção dele. Esses lances de dimensão aí é tudo treta desse cara. É dele. Porque tecnicamente em XY a gente não sabia nada sobre dimensão. É pra verdade. Gente, Mega Evolution era só uma evolução por questão de tempo, né? Sim. Porque XY não ficou muito evidente o que era. Tinha toda aquela treta lá da energia da vida lá, da Ultimate Weapon, né? Que disparou lá, e aí o bagulho caiu em todo mundo lá, e as pedrinhas brilhavam lá. É isso aí. Mas o Sycamore tava pesquisando exatamente isso, né? Porque não se sabia muito dessa treta toda. E aí, Omega Ruby Alpha Sapphire vem mostrar uma outra vertente dessa parada das Mega Evolutions, né? Que é todo o lance lá do meteoro que caiu e espalhou a energia lá e tal. E aí tem o lance lá do Rayquaza. Do Rayquaza, tudo. Tem toda uma outra vertente que fala que essa energia que deu vida às Mega Evolutions, as Mega Stones, veio de outro lugar também. Então tem dois caminhos aí, né? Isso numa mesma geração, né? Então talvez eles tentaram dar uma consertada aí, né? Tipo, fazer assim, isso aqui também, mas na verdade isso aqui aconteceu por causa disso aqui, tá ligado? Tem um motivo real. E aí, agora na sétima geração, eu tenho, até por causa do pós-game, da Ultra Beast e tal, né? Eu acho que essa geração, ela vai ser um pouquinho maior, eu imagino, do que a sexta. Por mais que a Game Freak deu uma mudança no padrão deles, acho que tá mais rápido o tempo de gerações, né? Sim. Mas parece que tá mais acelerado um pouquinho. Mas acho que ela vai ser um pouquinho maior pra mim, porque a sexta geração não teve mais um game, porque a gente achou que ia ter Pokémon Z, ou XYZ, sei lá o quê. Sim. E não teve. Porque mudou a mudança de diretor mesmo. Talvez tenha sido. seria muito tenso ele ter continuado a história de Carlos, sendo que foi outras pessoas que escreveram e tal, né? Sim, sim. E é muito mais fácil você colocar o Zygarde pra ser pego por células na outra geração do que fazer isso. É. Embora eu ache isso uma cagada muito grande. Muito grande. Porque eu, assim, eu acho que o Pokémon Z tava em desenvolvimento, sim. E aí eles falam assim, não vai rolar. Eu acho que não vai rolar fazer isso aqui, não. E aí eu não sei. E aí jogaram o Zygarde pra outra geração, que nem você falou. Mas não... Eu acho que isso é um pequeno erro. É lógico que os caras nunca vão assumir isso, né? Se isso, talvez, daqui a, sei lá, muitos anos, se isso realmente aconteceu. Mas realmente não faz sentido. Porque o Ash Green Ninja apareceu já antes no anime. Não faz sentido ele aparecer só agora, na outra geração, tá ligado? O Zygarde também apareceu no anime, Perfect Form e tudo mais. Não, no filme, né? Mas enfim. Então, mas o anime mesmo tava... Eles colocaram XYZ no anime. Então, não fazia sentido você não fazer o Pokémon Z agora. Quer dizer, na época, né? Agora realmente acho que não faz muito sentido. É, talvez eles tenham... Ou talvez faça, não sei. Vai saber. Bom, eu sei que se eles fizerem isso, meu, a gente vai ficar de boca aberta. Como assim? Seria hilário se eles realmente lançassem um Pokémon Z agora. Tipo, vamos lançar. Tá guardado mesmo. Que nem o Emerald que saiu depois do Firehead and Pinguim, né? Ah, é. Ah, mas tem aquela coisa, né? O Emerald era na mesma geração. É, na mesma geração. Bom, enfim. A menos que a gente considere a sua teoria de G-geração, né? É, pode ser. Pode ser. Mas seria muito louco, cara. Seria eu não sei. Acho que a gente já perdeu nosso chão. Já perdemos, já. Depois de Platinum, que lançou o Black White 2, acho que a gente já perdeu o chão, né? Já não tem como. Mas, vamos voltar um pouco pra Lua, né? Acho que a gente desvirtuando um pouco. Mas é que assim, a gente tá desvirtuando, mas desvirtuando com coerência ainda, porque a gente tá especulando, né, que pode acontecer a futuro e tal, que a gente gostaria também que acontecesse, né? Isso. Mas partindo do princípio que aconteceu tudo isso aí em Alola, acho que a gente só não falou dos Pokémon, né? É. Mas os Pokémon não tem muito o que falar, porque acho que na nossa expectativa a gente falou bastante sobre os Pokémon também, que a gente acha, pelo menos eu achei, né, que eles são bem coerentes com a região, né, de uma forma geral. Sim. Eles são bem criativos, assim como os personagens humanos, eles são bem... Bem criativos. Eles têm um design bem peculiar, próprio e tal, eles têm bastante personalidade, os Pokémon também, eu achei que teve bastante disso. É, a criação deles foram mais intensas, né, são mais profundas. Sim, sim. É, tanto que eles tinham, na maioria dos Pokémons que lançaram antes do jogo, tinha uma explicação em geral do que ele fazia, né, que isso é muito interessante. Sim. Mas, em Pokémons em geral, não só nos Pokémons novos, mas os Pokémons que eles escolheram pra fazer a Dex de Alola, que são os da primeira, da segunda, da terceira, eu achei que ficou bem, bem legal, assim, sabe? Sim, forma com que eles enfiaram os Pokémons dentro do mapa. Sim, sim. Eu também achei bem, bem coerente. Tem uns Pokémon que tem ligação, tipo, aquela Marianne, né, que tem a ligação com a Corsola, que é, né, é tipo presa e caça, né? Tem uns bobos bem legal, assim, que eu achei que ficou interessante. A própria colocação do Yangos e Gancho, que realmente não são nativos de Alola. Sim, sim, sim. Eles vieram pegar, sei lá, os Rattatas ou sei lá o quê. Sim, sim. O próprio Alola Muk e o Grimer, né? Eles têm aquele lance de ser... Tem aquela usina de reciclagem lá e tal, que eles comem o bagulho da reciclagem lá e ficam com aquela cor muito louca. Eu achei muito, muito interessante essa adaptação que eles fizeram pra Alola. Eu gostaria realmente, que eu tinha comentado antes já, do que tivessem Alola Forms de outras regiões também. Sim. Mas eu achei que ficou do jeito que ficou, eu achei que ficou bom também. Curtinho. Inclusive, eu tava jogando hoje, eu achei que isso era um vício de remake também. Porque esse negócio, eu captei um Kubone, né, e ele evoluiu Tamaroak em Alola. Certo. Essa coisa de evolução por lugar foi introduzida tecnicamente na quarta geração. Porque é verdade, por causa do Shell, Magnamite, né, lá, que evoluía pra Magnazone lá, os Eevees que evoluíam lá pra Leafeon, Glaceon. É verdade. Porque eles estavam na pedrinha lá, região, pra mim, evolução por região. Então, é verdade, você tem razão. Falei, olha, indício dos remakes, mas enfim. É verdade, não, mas faz sentido mesmo. Se bem que na verdade é, mas não é, né? Porque na verdade não é se você pegar um Cubone de canto, sim, e levar ele pra Alola, ele vai evoluir pra um Marowak normal, né? Sim, é. Mas isso também é tecnicamente uma coisa meio Sinnoh, porque tem os Shellos. Né? Sim. Tem os Shellos de cada lado da região. De cada lugar. Achei legal que eles colocaram alguns de Kalos também, porque eu achei que eles iam ficar meio esquecidos, porque Elas é bem distante, né? Eu achei que por ser a Lola e ser a Hawaii, ia ter muito Pokémon de Unova e poucos Pokémon de Kanto, Johto, Kalos, Hoenn. Eu achei que ia ter bastante de Unova também mesmo. Se bem que eu, assim, tinha, é lógico que tem uma variedade de espécie maior de Kanto, mas eu achei bastante Pokémon de Unova, tipo, em questão de frequência, sabe? Eu achei mais Pokémon de Unova do que realmente de Kanto, pra falar a verdade. É, tem alguns de Unova mesmo, mas tipo, também não tem tantos, tem bastante de Kanto. Tem, não, em questão de números, tem mais de Kanto mesmo. Mas tem de Kalos, que é legal, tem aquele Fit Link lá, tem aquela chavinha, tem até bastante também, isso que importa, né? Tem. Tem uma variedade legal, que nem o que a gente tinha comentado de Kalos, tem uma variedade muito grande de Pokémon. Sim. A Lola ela mantém uma variedade, mas ela reduz um pouco na quantidade total, né, no caso. Sim. A gente tem poucos lendários também, se a gente for comparar, né. Bem poucos, mas mesmo assim, mais do que Kalos, né, porque... Eu consto também que eu não tô considerando as Ultra Beasts lendárias, né. Lendárias. Porque você captura mais de um durante o jogo, né. Algumas Sim. espécies você captura mais de um, então eu não considero lendário, não. Embora os Tapos, sim. Os Tapos seriam meio que o... Como se fosse os espíritos do lago, né? Sim. Eu considero. Só que ao invés de três, são quatro. Que é um pra cada ilha. São quatro. Que é uma quebra também, né? Se a gente for parar pra analisar. Porque geralmente são trios, né? Sim. Esses são quatro. E além disso, se você for ver, então, em Saimon tem mais lendários que na sexta geração, né? Porque na sexta geração só tinha o Yveltal e... É, o Xerneas, o Yveltal. E o Zygarde. E o Diancie. É, mas aí Diancie é de evento, né? De evento. É Mythical, né? E o Volcanion também. É, nesse aspecto, eles acho que só tinham esses três mesmo. Que gosta, né? Porque agora tem tipo. Que eles usavam as aves, né? Em Kalos. Usaram em as aves lendárias, né? Que também não foi muito bem explicado, mas enfim. Elas estavam. Só porque elas voam. É, ué. Porra, são pássaros e voam. Você acha que elas iam estar onde? Tô dando um rolê ali. Não acho legal isso, não. Tem que ficar voando pra outra região. É, explica isso pras feras lendárias em Kanto, aliás. É, realmente, não dá. É, não dá. E também mas... não dá pra ter uma certeza também se... Porque isso nunca ficou 100% explicado. Porque é uma coisa que nunca foi elaborada na franquia, nos jogos, de quantos lendários existem de cada espécie, né? Sim. Que um lendário pode ser simplesmente um Pokémon extremamente raro. Ou que mas não necessariamente, um. É verdade. Por exemplo, Mewtwo. Mewtwo, a gente sabe que só existe um, ou deveria, né? Deveria. Provavelmente. Mas é, com certeza. Não tem como saber se existem mais. No anime tem dois Lugias. Então, no anime tem dois Lugias. Voltando um pouco também aos lendários de Alola. Sim. É interessante a gente ver a evolução, né? Do Cosmog pro Cosmoen pro um dos dois lendários finais, né? Sim. Que é a primeira vez que isso acontece, realmente, de um lendário evoluir, né? Evoluir na prática mesmo. Né? É a primeira vez. E é interessante e inquietante também, né? Porque... É, parece que tá errado, né? Parece que tá errado. Não, parece meio confuso, né? Tipo, numa próxima geração, a gente vai ter que capturar um Cosmog pra evoluir, pra... Sei lá. É, e ao mesmo um tempo, difícil. Porque os lendários de Unova, de Alola, são Ultra Beast também, né? É, então, eu não considero eles lendários, tá ligado? Eu acho que é difícil de considerar eles lendários no momento. Porque você pode capturar mais de um, né? É. Tem uns que você captura então, mais de um. É meio complicado. Tá meio complicado dizer se o Solgaleo e o Lunala são totalmente lendários. É. Até porque eles olha, são Ultra Beasts também, né? Se a gente for colocar na prática, o Solgaleo e a Lunala vieram da Ultra Dimension. Ultra Dimension. Isso que é estranho, porque ele, assim, tem as Ultra Beasts, mas elas são consideradas como Pokémon, né? Sim. Pela Dex, né? Você captura eles com Pokémon, elas registram como Pokémon. Dex. Na Pokédex. Não são na Ultra Dex. Então é meio difícil, né? O que, que é Pokémon, o que, que é Ultra Beast, né? Tudo é a mesma coisa, né? É tudo a mesma coisa, só que Ultra Beast é Pokémon que vem de outra... É. Eu só espero que eles parem com... Não inventem mais Ultra Beasts. Sério? Acho que, eu gostaria que ficasse só... Assim como ficou na... Aparentemente ficou na... Nas Mega Evolutions. Evolution. Só em sexta geração. Podia acabar por aqui as Ultra Beasts. Talvez adicionar, sei lá, mais uma espécie ou outra. Mas não focar muito não, sabe? Eu pessoalmente eu gostaria, tipo, numa próxima geração. Mas assim, que fosse uma coisa elaborada. Ou que talvez, tipo, de repente a gente tivesse mais acesso à história das Ultra Beasts em si. Aham. Mas assim, não sei se isso vai acontecer. Agora, uma coisa que pra mim não fez diferença, voltando a falar sobre Saimon, não fez diferença assim, tipo, eu gostei, mas enfim, pra mim, pode tirar na próxima geração. Os Z-Movies. É, os Z-Movies, ele, assim, eu achei eles legais, achei, mas não fazem uma grande diferença, assim, na vida. Não. Se fosse pra escolher, Mega Evolutions ou Z-Movies? Mega Evolutions. Eu fico com Mega Evolutions também, pra aparecer na próxima geração. Até porque os Z-Movies é difícil de você adicionar, porque você já adicionou um pra cada tipo, né? É, então. E assim, não sei, eu achava que, tipo, ia ser uma grande ajuda nas estratégias e tal. Realmente, às vezes ajuda tudo, mas... Ajudar ajuda, mas eu acho que não é todo Pokémon que é interessante você colocar. E ao mesmo tempo, se você não colocar em vários, você fica assim, meio que sem, né, sem caminho. É mais fácil você colocar, tipo, por exemplo, uma de fogo no seu Pokémon de fogo, uma de grama no seu de grama, uma de água no seu de água e tal. E assim sim. Vai. Só que mas... isso... Aí você tá evitando de colocar outros itens nos Pokémon. Aí que é o problema, porque tem vários itens que você pode estar usando pra... Sim. Até mesmo berries e tal. Sim, sim. E você não tá usando por causa do Z-Move, que às vezes, muitas vezes ele é falho, porque, tipo, você colocou um Z-Move pra cada Pokémon do seu... do seu time. Sim. Depois você vai usar, só que aí você fala, mano, mas eu podia ter colocado outros itens no meu Pokémon e coloquei esse Z-Move que não, eu usei só um. É que nem um exemplo bem prático. Meu Decidueye. Comecei com o Rowlet no meu outro save e evoluiu. Beleza, Decidueye. Show. Eu fiquei com ele com o tempo com a Decidueye, né? Decido em fazer. E aí eu falei assim, mano, não tô usando essa merda. É. Aí eu fui, fiz o quê? Eu botei um Scope Lens nele. E aí quase todo golpe saía crítico, porque ele já tava com Affection Hearts no talo. E aí você aumenta a chance de dar crítico. E o bagulho do Scope Lens já aumenta também o bagulho de dar crítico. O negócio de crítico. Então eu tava quase crítico sempre, tá ligado? Qual a necessidade de eu ter um Z-Move nele? Não tem nada, não tem cara. Tá? Eu coloquei no meu. Eu fiz a mesma coisa com o meu Incineroar, esse nome, eu tava jogando com ele agora há pouco. Eu tinha aquele Incineroar, sei lá o que, move. Sim, sim. Eu troquei agora pra aquele Charcoal que aumenta ataque de fogo. Sim, como sim. Eu tava jogando ele pra jogar fogo, falei, ah, bora vamos nessa, lá. Né? Bora, ué. Tá melhor. É, então, exatamente. Já era, nossa, eu achei meio desnecessário. Pra mim, eles podiam ter investido mais na... Assim, eu não tinha falado tanto isso no início, no outro review da demo e tal, porque eu também não sabia. Uhum. Mas agora eu posso dizer assim, tipo, eu pessoalmente prefiro mais se equipar com as Mega Evolutions e ter novas possibilidades, novas formas e aumentar os status do que isso. É, as Mega Evolutions eu sentia uma necessidade menor de sair colocando as pedras nos Pokémon também. E sim. O dos Z-Moves eu sentia mais. E aí parece que você tá meio que não utilizando a feature do jogo, né? Meio estranho. Parece que tá roubando meu jogo. É, mas eu gostei, eu uso, mas na próxima geração provavelmente eles vão tirar. Então... Vão tirar, é. Bom, não sei você, mas eu posso falar que eu gostei muito da experiência que a Lola me proporcionou nesses últimos dois, três meses, uhum. Que ainda vai me proporcionar por um bom tempo, porque eu já, agora que saiu o Pokébank, né, saiu o Pokébank recentemente, sim. Já passei os Pokémon que eu já tinha pra lá, já peguei um novo time, já montei, já tô começando um novo save, pra poder ter uma nova ótica, depois de ter zerado o jogo, né, depois conhecer um pouco mais os personagens e também ter uma noção de melhor onde que eu posso, onde colocar minha atenção durante o jogo, pra eu poder entender também um pouco melhor a história. Com que algumas coisas, da história eu ainda acho que elas ficaram um pouquinho mais ou menos, porque tem a explicação toda lá do Solgaleo e Lunala ter vindo da outra dimensão, ter batalhado com os Tapos, batalhou com a galera, colocou os Tapos lá pra ser guardião e tal. É tipo, toda uma mitologia que poderia ter sido um pouquinho mais bem trabalhada, sim, mas ficou meio que de escanteio depois de um tempo. A música do lendário do Solgaleo e Lunala, eu não gostei tanto assim também, o que me deixa bem triste, porque a música de todos os lendários até agora eu gosto muito. Os lendários principais, mascotes, né? Eu gosto muito das músicas deles, com exceção do Mewtwo, porque o Mewtwo é meio bosta, né? Tipo, não que o Mewtwo seja meio bosta, digo, a música é a de Wild, né? Mas enfim, você entendeu. Mas a experiência em si me agradou muito. Eu espero realmente que, não sei o que virá depois, se vai ser um Sun and Moon 2, se vai ser um Pokémon Z, ou se vai vir aí uma versão pra Switch, ou uma versão pra duplex, né, pra sala, cozinha, banheiro, não só Switch, né? Enfim. Mas eu realmente torço pra que eles consigam dar um foco maior nessa imersão que eles tentaram passar no jogo, é da ambientação com relação à região e os Pokémon em si, porque eu acho, que nem eu falei no meu review escrito também, eu acredito que em questão de gameplay, não tem muito mais como a gente evoluir como jogar, entendeu? Tipo, batalha, ability, evolutions e afins, essas coisas assim, eu acho que não tem mais como você inventar muito. Porque que é inventar muito? É Mega Evolution, é os emoves e daí pra frente, tá ligado? É tipo umas coisas que vai aparecer como feature, mas depois vai acabar sendo... Vamos fingir que não aconteceu, né? Vamos dar espaço pra outro. É uma coisa que não é tão longeva, né? Que nem as abilities, natures e afins. Então eu acho que o foco realmente daqui pra frente é essa parte. A evolução da franquia agora é com a evolução da experiência do jogador e a da imersão com relação à região e com a jornada, né? A experiência que a jornada pode proporcionar pro jogador, que meio que é sobre isso que Pokémon é, né? É a jornada e a conexão com os seus amigos, né? E com novas pessoas e tudo mais e tal. Bom, primeiro eu concordo 100% com o que o Nicolas disse. Eu faço as palavras deles as minhas palavras, então eu não vou falar mais nada sobre isso que ele falou, porque é verdade. E é isso, não, tô brincando. E realmente, eu concordo assim, que teve uma grande evolução de jogabilidade em geral, em imersão, né? Em usabilidade, eu digo que teve essa melhora também, porque eles nunca pensaram num jogo Pokémon totalmente como RPG, assim, sabe? Sim, sim. Daqueles mais originais. Sim. E dessa vez eles colocaram um pouquinho mais, assim, de RPG no RPG. É, exatamente. Se é que vocês não entendem. Ele tem mais elementos de RPG do que o resto da franquia, RPG, em alguns aspectos. E foi bem interessante isso. Eu acho que esse aspecto de usabilidade, de imersão, é onde eles têm que evoluir, onde eles têm que melhorar. Eles já evoluíram bastante nessa geração, embora, como a gente falou muito, né, nesse podcast, parte de pesca, tal, pra mim eles regrediram bastante. Sim. Mas gostei bastante. Uma coisa que eu fiz uma análise minha interna e que eu achei engraçado foi assim, em Diamond Pair pra mim, isso já também já entra em questão de Sinnoh e tal, foi uma geração que eu achei foi bem legal com relação a minigames, a você ter que fazer várias coisas, porque tinha aquele Poketic lá, tinha que fazer vários tipos de coisas e eles meio que voltaram, então assim, não tem só o plot principal, as outras bichas, sei lá o que, tem o Poképé logo, tem a Battle Tree, que é uma coisa natural, que já existe desde a segunda geração, sei lá, beleza, mas tem diversas coisas pra você fazer, tem o desafio de campeão, que você vai voltar lá e vai ter pessoas que vão te desafiar. Isso é sensacional. Então assim, é um tipo de jogo que você realmente não vai finalizar, vencer e acabou, não vai mais jogar. Você pode fazer mil e uma coisas no pós-liga que vão ser interessantes também. Isso é uma coisa que eu não via muito, desde a quarta geração. Sim, sim. Eu sinto, verdade. Na verdade. Tirando o Delta Episódio, que é uma coisa à parte. É um pouco além. mas em geral eu me senti mais inspirado pra jogar depois da Liga nessa geração por causa disso. Porque tem várias outras coisas pra você fazer e é muito bom. Tem a Dex, que essa porcentagem, ela dá um negocinho pra você querer completar. E assim, até o Nicolas não concorda muito comigo, mas... E tem muita gente que não vai concordar, mas agora eu comecei a gostar da ideia de não ter mais National Dex, porque uma que fica um pouquinho mais fácil pra você completar a Dex de Alola, sim. Segundo porque eu acho interessante eles aproveitarem o Pokébank como o National Dex pra você reunir todos os Pokémons e tal, e isso torna até mais fácil, assim, sabe, você já não vai precisar completar National Dex dentro do jogo, você já tem seu Pokébank que tem outros jogos, Pokémon de outros jogos, e já era. E em geral é isso, achei muito bom. A história de Alola pra mim é 100% gostosa de jogar e tal, e é isso. Show de bola. Na verdade, eu quando você tava falando, duas coisas que eu lembrei, e eu vou falar aqui rapidinho, só pra, só pra concluir, só pra não passar batido. Um é com relação ao Champion, o lance das rematches, no caso, seriam os treinadores que te desafiam. Achei isso genial, mas tem uma coisa que eu não gosto desse negócio. Que primeiro é o fato de você ter que passar pela Elite Four de novo pra você ter que lutar contra alguém, né? Pra ter alguém te desafiando. Isso não faz sentido nenhum. Sim. Mas, e o outro é que, por exemplo, se você perde a luta contra o desafiante, quando você passar pela Elite Four de novo, você é o champion de novo. Ele, tipo, você não perdeu o posto de fato. Você só perdeu a batalha. Você não perdeu o posto de champion. Isso é um pouco estranho. O que até faz um certo sentido, talvez, se a gente considerar que, geralmente, nos jogos principais, o champion sempre tá lá. Mesmo você vencendo, o treinador, o treinador ele não toma o posto do champion, né? Se a gente for parar pra analisar. Talvez até faça um certo sentido. Mas é realmente o fato de ter que passar da Elite Four sempre ué, por quê? É meio chatinho. Isso eu concordo. Não faz muito sentido. Talvez ser opcional. Talvez se fosse opcional, eu acharia mais honestinho. Mas, enfim. E outra coisa que você tava falando do Pokébank, eu até gosto do lance da National Dex não estar necessariamente dentro do jogo pra dar uma enxugada no número final, né? Pra não assustar. Sim. Porque realmente capturar 820 e poucos Pokémon aí, sei lá quanto que tá agora, 810, acho. Isso. Realmente é um pouco agressivo, né? Agora a Cat é mal, né? Temos que pegar todos. Então, dar uma reduzida nesse valor é inteligente. Eu acho inteligente. A única coisa que eu não gosto muito é que se você passa a National Dex pro Pokébank é pago, né? É tipo, tá necessariamente tendo que pagar a National Dex. Eu acho, em particular, isso um pouco zoadinho. Talvez se eles tivessem uma função offline, ou que não fosse paga pro National Dex, eu acharia mais honestinho, bonitinho, pá. Mas como ela é, tipo, tudo bem que não é caro, né? Acho que é $5, uma coisa assim. Mas não é todo mundo que pode pagar, né? Tipo, a gente trabalha, né? Tem gente que não trabalha e o pai não quer pagar pra criança e tal, ou o jovem não tem as moral de não tá trabalhando, alguma coisa assim. Não, só por causa do aplicativo vai gastar uns R$15 a mais aí. Às vezes não vira pras pessoas. Aí não é justo com esse ser humaninho também, né? É, isso é verdade. Na verdade, é assim, é uma tendência, né, que eles estão fazendo com Pokémon, que eles fazem, acho, com tudo. Hoje em dia, até os softwares de mais, assim, robustos, tudo, eles não usam mais essa questão de você comprar, você aluga. Sim. De Pokébank é isso. Eu também acho que é uma coisa meio ruim, porque você tem que pagar todo ano, né, tal. Uhum. Eu também não sei como que fica se você não pagar, se vai vir o seu pai e ninguém vai te cobrar. Se eu não me engano, quando você não paga, a sua conta fica bloqueada, né? Eu acho que você pode retirar os seus Pokémon, mas você não pode depositar. E aí, é isso. Se você fica lá com os Pokémon lá, e depois, quando você renovar o passe, aí você pode pegar e tirar de lá de boa também. Tanto faz. Mas se eu não me engano, é isso. Tomara. Eu também não sei como que é direito, mas se for isso, beleza. Mas, eu acho que eles estão seguindo pra uma tendência que acho que é global, que é, tipo, global. Que é colocar tudo na nuvem. Sim. Essa nuvem aí. É, demorou até, né? Estranha. Colocar dentro do rabo do Thundurus. Não, tô brincando. Manda ele segurar lá. Mas é meio interessante e às vezes não é. Isso sobre você, pelo que você falou da liga mesmo também, de você ter que conhecer a Elite Four, tudo também é chatinho. É bom sentido, assim, que pelo menos é uma coisa nova. Vai vir outra pessoa e tal, né? Sim. Mas eu também acho que eles tinham que ter uma opção pra você passar direto. É. Mas assim, pelo conceito que você já venceu uma vez, você pode vencer de novo. Beleza. Não sei, enfim. Até dá pra arrumar um argumento, mas enfim. Mas é uma perda de tempo. Podia ter sido um pouquinho mais. Mas no geral não tira de forma nenhuma a grandiosidade que eu acredito que Sun e Moon está sendo pra franquia, de uma forma geral. E é uma porta nova, um leque novo, né? Que nem você falou algumas vezes. É um leque novo de opções, de possibilidades que estão se abrindo pra franquia. E que, por exemplo, em outras regiões, né? A gente não vai ter o trial, né? A gente não vai ter o desafio das ilhas. A gente vai ter provavelmente alguma coisa nova, né? Eu espero que eles sigam nessa onda de, tipo, fugir um pouco dos ginásios, mas criando algo em cima novo de uma região, uma mitologia nova, terra e tudo mais. Acho que ficaria bem interessante. Porque senão seria regressão, né? E vai ser legal, assim, no futuro, porque a gente vai ver o quanto vai mudar a forma de lutar entre regiões. Se for uma região baseada, sei lá, na França já foi caos, mas na Itália, de repente, vai ser uma coisa diferente e tal. Vai ser interessante. E os ginásios a gente vai continuar vendo nos remakes, pelo menos. Vai ter remake a roda aí, né? Vai ter remake a roda aí, vai ter pra caramba. Eu já tô sentindo falta dos ginásios um pouquinho, mas pelo fato de nostalgia mesmo. Ah, sim. Então, Quando vi um remake de Diamond Pair, que vai vir, se Deus quiser. Se acha, se Deus quiser. É, sim, se acha, se Deus a quiser. A gente mata a saudade dos ginásios. Pô, falando em Arceus, tem um monte de referência a Arceus e... Silvani, tem a, né? Tem o bagulho lá da Aether Foundation, lá que eles pegaram na livraria de Canalave, né? Isso. Sobre os bangs e tudo lá, enfim. E Canalave, que parece... O som da música de Canalave é parecido com o som de Little Root. Ou seja, remake de Roland, não. Não, é brincadeira. Remake. De Roland. Remake dos remakes. Tipo, do jeito que eles estão imprevisíveis, é perigoso lançarem um Zeta ou Omega Rubin do nada. É, pode crer. Toma, não remake de Roland. A gente resolveu fazer. Olha só, mano, agora que você falou, tipo. Qual que é o. De Roen, eu não sei, mas pode ser de Joto. Como é que é o nome dos bagulho dos Imóveis? Z. Crystals. Crystals. Pode ser. Opa, ou podia lançar um Pokémon chamado Z Crystal, que é a junção de Zigard com Sukuni. Não. Pode ser, ué. Por que não? Pera, que loucura, cara. Você não curte, não? Enfim, Miguel, podemos dar uma nota geral aqui para os jogos, creio eu. Mas eu gostaria, assim como a gente já fez nos outros jogos, eu gostaria de manter o padrão de insígnias. Só pra manter um padrão de... Beleza. De nota de 1 a 8, né? No caso aí, entre depois... Mesmo que não tenha insígnia aqui, porque ia ficar meio complicado dar em cristais, né? Em crystals, né? É, ia ficar meio... São 18, né? São 18. 18? Acho que é. 18, isso. É. Ia ficar meio complicado. Mas eu acho que é mais fácil manter aqui nas insígnias. Quanto a... Deixa eu ver. São 8 insígnias, né? Então eu daria 7 insígnias para as Pokémon Sun e Moon. 7 insígnias de canto, porque, né, tem todo aquele lance de puxar sardinha para canto. Então são 7 insígnias de canto. E você, meu amigo, quantas insígnias você dá para Pokémon Sun e Pokémon Moon? Eu lembro que em Hoenn, eu Omega Ruby eu dei acho que 8, se não me engano. Uhum. Dessa vez eu vou dar 7, mas de Diamond Pair. Que eu quero do remake. Ok. Mas de Sinnoh. Mas é isso. E pra mim, tipo, foi muito bom o jogo e tal. Uma insígnia, pelo menos, é só por ter tirado aquelas bolinhas em volta do Pokémon. É certeza. Eu entendo. E é isso. Bom, a gente tá sendo coerente com o que a gente falou aqui, porque é excelente o jogo, mas ela tem umas pequenas falhazinhas que a gente consegue visualizar, principalmente em alguns... A pesca foi um puta regresso, né? Muito. Mas também é porque geralmente é jogo de início de geração, são os novos e tal. Uhum. Eles têm, tipo, realmente alguns pontos que eles melhoraram bastante, mas eles esquecem outros. É, aí no próximo jogo, que nem o remake de Rubi e Safira foi muito bom porque foi depois de XY, né? Sim, é verdade. Então fizeram uma melhoria. Não, a gente lembra do próprio Rubi e Safira, né? Que tirou o dia e noite. Eu acho que foi. Nossa. Assim, a tirada da pesca não foi tão ruim quanto isso, mas ele pode ser comparável em questão de. De capada, disso. Né? Ou caso. Do surf de Diamond Pair, que tava bugado, lerdo pra caramba, né? Ah, mas o surf ele só tava lento, né? Não é que ele tava. Ah, tipo, mas tava chato, vai. Não, era chato, mas sei lá. Se não, Diamond Pair tinha os seus problemas também. E o Nova também, né? Porque o Nova tiraram todos os Pokémons. É, o Nova tirou todos os Pokémon, na verdade. Quer dizer, cada geração tem a sua cagada. É, todo começo de geração tem alguma cagada, né? Mas é natural, faz sentido. Mas nem por isso os jogos são ruins. Se você, por alguma razão, que está ouvindo isso aqui, não jogou, está afim de jogar e quis ouvir o cast assim mesmo, a gente aconselha você a dar um jeito de comprar. Se vira, venda seu corpo. Não, não faz isso não. Sei lá, vê no YouTube, tá ligado? Tem uma galera que faz aí gameplay. Eu não curto muito, porque aí você não tá tanto na imersão. Mas se você não tem uma opção de conseguir, né, jogar e tal, é uma alternativa boa pra você conhecer a história e ver como é que tá o jogo e tudo mais. É uma boa saída. Eu dou só uma dica também, tomar cuidado também com runs piratas que tem ou 3DS que são desbloqueados e tal, né? Porque sim. A Nintendo tá pegando bem pesado, a Game Freak também estão banindo os jogadores. É verdade, a Game Freak ela tá do online, né? Galera que tem jogado online aí com Pokémon hackeado, com essas coisinhas assim meio ilícitas, elas estão fechando puxando um pouquinho o circo. Então é bom, sempre bom então, tomar um pouco de cuidado, né? Ou compra então, ou se for jogar assim bugado, de repente não faz isso. É, não joga online, joga só offline ou algo do gênero. Né? Isso. Mas é isso aí. Bom, basicamente foi essa nossa pequena análise de coração aqui. Nosso pequeno debate com relação a Pokémon Sun e Moon. A gente espera do fundo dos nossos cocorôs, né? Nossos coraçõezinhos, que você tenha curtido, dado umas risadas com a gente. E se você curtiu e está gostando do nosso tipo de conteúdo, dá uma acessada lá no nosso site, lá no portal23.com.br. Tem tanto na publicação desse episódio desse podcast, quanto no próprio site. Tem a nossa análise escrita também, que saiu já tem um tempinho, mas é a versão escrita de uma análise que eu fiz lá de Pokémon Sun e Moon. Dá uma conferida lá. Deixa um comentário no nosso site ou acessa lá o nosso Facebook também, facebook.com/casadocarvalhocast. Dá uma acessada lá, comenta o que você achou aí, dá a sua opinião também sobre o que você achou de Pokémon Sun e Moon. Dá uma nota também, baseada nas insígnias aí. Né? Diga suas opiniões, o que você gostou, o que você não gostou. E no mais é isso aí, né, cara? Você quer fazer um último comentário sobre o cast? Quer fazer um jabá? Quer mandar beijo pra sua mãe? Bom, pessoal, só quero que vocês saibam que tem que escovar os dentes antes de dormir. É só isso. Que é uma coisa que não se faz no mundo Pokémon, né? Nunca não vi ninguém escovando dente no mundo Pokémon. Meio bizarro isso. Meio bizarro. Mas ouçam nossos outros podcasts, que a gente já tem já vários podcasts falando sobre. Se você ouviu, a gente fala bastante sobre Omega Ruby e Alpha Sapphire, a gente já fez uma review. Temos reviews da primeira geração também. É verdade. Enfim, tem bastante coisa também que vocês podem ouvir também sobre os conteúdos, e a gente vai tentar trazer mais coisas legais pra vocês. É verdade, a gente tá se esforçando aí pra trazer mais conteúdo. A gente já tem alguns planos, né, pra alguns próximos podcasts também. Eu vou estar tentando trazer nessa próxima semana um de notícias também, falando algumas curiosidades aí com relação ao mundo Pokémon. E é isso aí, né? No nosso canal também tem o canal do YouTube, que a gente tá começando a colocar alguns conteúdinhos, né? Dá uma acessada lá, procura lá por... Tem o link aí no site, tem lá que fez YouTube. Não tem o link lá amigável, mas é só procurar lá por Casa do Carvalho, só tem um lá. Não tem muitos Casos do Carvalho no YouTube. Se você quiser acompanhar as nossas redes sociais também, você pode acessar o Twitter do Danny, se você quiser. Qual que é o seu Twitter? O meu Twitter é Daniel_Prado_ novamente. É Twitter e Instagram. Se vocês quiserem seguir, estamos lá. E é isso aí. É isso aí. O Instagram era o... Tinha um 10? Ah, isso é o Snapchat, só que... Ah, é verdade. Ninguém usa mais Snapchat. Estou mais trabalhando com isso. Entendi. O meu Twitter também é tsunami_risoca, risoca com H, bonitinho, pá, né? Essas coisas aí de boa. Acessa lá. Assim, se você ouve através de agregadores de podcast, essas coisas assim, você pode também procurar lá por Casa do Carvalho ou dar uma acessada no link aqui pra assinar o feed. Tem a loja da iTunes Store também, só clicar lá rapidinho e tal. Se você já é dos podcasts e está conhecendo agora o nosso podcast também, fica à vontade de clicar lá, já assina o nosso feed pra ficar de olho nos nossos próximos episódios aqui da Casa do Carvalho. No mais é isso aí, a gente vai ficando por aqui e até a próxima, né? Até a próxima, pessoal. Falou, galera, até a próxima.